O Dia da Rádio. Quinta-feira, 17. 250 estações em emissão simultânea. A maior cobertura radiofónica do país. Pela rádio em Portugal, das 7 da manhã às 8 da noite. Quinta-feira, dia 17, esteja em sintonia conosco. São 7 horas da manhã no continente, 6 horas nos Açores. Cadeia Nacional de Rádio. Chegou finalmente a hora de estarmos juntos. Vai desenvolver-se a partir de agora uma edição de 13 horas que será transmitida por uma vasta cadeia de emissoras que cobrem integralmente o território nacional. Não se trata de uma emissão contra ninguém, mas de um ato em defesa dos direitos adquiridos pelas rádios novas, independentemente das suas ambições. Trata-se, sobretudo, de sensibilizar o governo para uma questão fundamental que nos preocupa a todos: a paragem sem tempo determinado. O governo tem de entender as nossas razões. Não se pode, por um lado, fomentar a iniciativa privada, estimular a imaginação e a criatividade para um Portugal europeu e, por outro, fazer uma política de terra queimada. Em nenhum país da Europa foi necessário parar para se reordenar o espectro radioelétrico. Sim, Portugal se decidiu por esse caminho, pois bem, que se defina o tempo de inatividade. Não é exigir muito, tão somente pedir para não morrer em dia de nascer. Dia de Rádio. Todos na mesma onda. 7 horas, 1 minuto e meio, Dia de Rádio, as notícias com Francisco Lucena Santos. Cidade, prova global logo após a Páscoa. Parlamento, PS e PC propõem hoje acabar com negócios privados dos deputados. No Paquistão, o regresso dos Bhutto Benazir, maioria absoluta, aos 35 anos. Futebol, 1-0 foi escasso, em Coimbra, sobe o pano da Bienal. Todos na mesma onda. Entrada na universidade este ano já com novas regras. Prioridade é o aluno exprimir-se corretamente em português. Essa aptidão é testada numa prova global de acesso e nos futuros essa prova será em fevereiro. Este ano, porém, será logo a seguir à Páscoa. Uma notícia esta avançada pelo ministro Roberto Carneiro em entrevista à repórter Marisa Pedroso. Natural que em anos ulteriores seja possível antecipar a prova para fevereiro. Neste primeiro ano, que é um ano em que as coisas têm que ser feitas com mais calma, mais serenidade, mais tranquilidade, a prova de acesso não vai ter lugar, com certeza, antes da Páscoa e muito provavelmente no início do terceiro período letivo. Então, no caso, como é que os estudantes se preparam para ela? Bom, já aqui assim foi dito, melhor é dormir bem na véspera. Porque não há nenhuma preparação específica para a prova. Isto é, ou o candidato é capaz de escrever bem e com propriedade, de exprimir com rigor na língua portuguesa, ou não é por estudar 13 dias antes ou 4 dias antes que o vai fazer. Ou é uma pessoa madura que tem uma capacidade global de compreensão dos fenómenos contemporâneos da vida, da sociedade, das relações internacionais, dos problemas nacionais, da cultura portuguesa, ou não é também por estudar 3 ou 4 dias antes ou um compêndio qualquer da cultura geral que vai conseguir ter essa capacidade. Uma prova vocacionada para os estudantes de letras, ou não? Não é, porque um estudante que vai para ciências tem com certeza que exprimir bem em português. Não é uma prova literária, como várias vezes tenho dito. Não vamos fazer perguntas de gramática ou de literatura. Vamos pedir apenas um exercício muito simples, que as pessoas em 20 linhas ou em 30 linhas façam prova, são capazes de exprimir corretamente em língua portuguesa. Ministro Roberto Carneiro, prova para a entrada nas universidades é a seguir à Páscoa a prioridade ao saber falar bem português. Pois já hoje no Parlamento as incompatibilidades com o cargo de deputado. PS e PC propõem acabar com os negócios privados dos deputados. Estas propostas explicadas aqui pelo repórter político Jerónimo Pimentel. Tanto o PCP como o PS eliminam o vasto campo de manobra dos deputados portugueses. Com efeito, se hoje em dia um membro da Assembleia da República poderá praticamente ter a par das suas funções outras quaisquer a título privado, caso estes projetos venham a ser aprovados, como se prevê, vai deixar de o poder fazer. Por exemplo, segundo o projeto da bancada comunista, um deputado não poderá exercer qualquer função de administração, ou se em empresas públicas ou em empresas concessionárias de serviços públicos, ou sequer ser nomeado pelo governo para ocupar um qualquer cargo. Os socialistas vão mais longe nas suas restrições, além das propostas do PCP, considerando incompatíveis as funções de administração na banca ou sociedades parabancárias, sociedades imobiliárias, sem intervenção em qualquer contrato com o Estado ou mesmo de ter mais de 10% de capital numa empresa que de qualquer forma tenha um relacionamento da sua atividade com a do Estado. O PS, entretanto, apresenta também um projeto que restringe as atividades possíveis para os membros do Governo quando esses os deixem de ser. Nomeadamente, os 10 membros do Governo não poderão exercer qualquer funções em áreas que tenham o Estado sob a sua tutela. De certa forma, estes projetos do PCP e do PS são uma resposta ao aumento decidido pelos deputados e votado exclusivamente pelos deputados do PSD antes das férias de verão e que fizeram respeito, como toda a gente sabe, aos seus próprios vencimentos. É o debate do dia no Parlamento, vamos acompanhá-lo. No Paquistão, a mudança, os resultados confirmam as previsões, maioria absoluta, 90 dos 120 lugares para Benazir Bhutto, uma mulher que aos 35 anos é eleita para a chefia do governo paquistanês. É o fim de 11 anos de regime autoritário do general Ziaulak. No futebol, 1-0 foi pouco, só um golo, mesmo que bonito, de Gomes, frente a amadores luxemburgueses, não augura nada de bom para a seleção portuguesa de futebol. Por outros terrenos, em Coimbra, Bienal Universitária começa hoje. É sobretudo teatro, mas não apenas teatro. Há outros e bons programas, é o que promete António Augusto de Barros, um dos homens da Bienal. Temos um bom programa, creio eu, para oferecer tanto às pessoas de Coimbra como aos visitantes. Teremos no domínio da dança um espetáculo exclusivo, exclusivamente preparado para a Bienal, por Vera Manteiro e Carlos Martins. E temos uma das melhores companhias francesas, a Jorge Apex. Temos em ateliê, no domínio da música, 3 compositores, o Jorge Palma, o Zé Mário Branco e o Carlos Zinger, que farão um espetáculo também exclusivo para a Bienal, para além de outros músicos, como Joel Leandro, por exemplo, uma contrabaixista famosa. E em janeiro teremos mesmo o Meredith Monk a completar o panorama do programa geral da Bienal Universitária de Coimbra deste ano. A partir de hoje, esta Bienal Universitária em Coimbra. E nas livrarias de todo o país, um policial, Jorge Simenon, O Crime Impune, tem todas as intrigas de um bom policial, é o que nos conta Abel Batista. Dois homens, dois estrangeiros, encontram-se em Liège. Vêm reencontrar-se 20 anos depois nos Estados Unidos. São estes os dois pontos cruciais do Crime Impune, o romance de Jorge Simenon, que agora se publicou. O crime fica impune, não porque não se sabe quem é o criminoso, não porque Maigret tenha falhado, porque é um livro sem Maigret, um livro a provar que Jorge Simenon tem romances bem mais interessantes do que aqueles que são geralmente conhecidos através da figura do célebre inspetor. Aqui, o o que preocupa Jorge Simenon é as condições em que um homem se destina a si mesmo como criminoso, ou antes como um homem se destina para o crime. De tal forma que o crime acaba por ser entendido como uma punição de outro crime, e aquele crime impune de que fala o título não se sabe bem qual seja, se o crime que efetivamente foi cometido, se o crime que esse crime devia punir. Jorge Simenon, o crime impune, um policial nas livrarias. E nas bancas dos jornais, esta manhã, uma novidade, o século com cara nova, como nos vai apresentar Miguel Monteiro no seu olhar pelos jornais desta manhã. O que é prometido é devido, bem estar nas bancas o regresso do século, após uma semana de ausência. Cara nova, muitas cores, uma primeira página a seguir o modelo do jornal americano USA Today. Tudo por tudo, escreve o diretor do século, Arturo Albarrá, em editorial, acrescentando: somos uma nova equipa. A notícia está lá, no novo século, Martinho lança loteria. Câmara de Lisboa é a meta. Joaquim Letria, possível candidato do PRD à presidência da Edilidade Lisboeta. Título grande do século é, no entanto, a cadeia nacional de rádio que agora se inicia. Rádios desafiam o governo. Cadeia nacional de rádio está também na primeira página do diário, 200 na onda da Rádio Livre. No Jornal do Dia, mais de 70 rádios locais recusaram proposta da TSF. Informação na primeira página do dia, baseado numa notícia da agência Lusa, notícia que a própria agência Lusa desmentiu a seguir. Na primeira página do Diário de Notícias, um lance do Portugal-Luxemburgo, que a equipa nacional venceu, mas segundo notícias não convenceu. Um arranque muito xoxo para o Mundial 90, escreve a bola. Os portugueses venceram por 1-0 essa equipa amadora de Luxemburgo. Fotografias ainda a dominar as capas dos jornais publicados esta manhã. Fátima, um negócio no tempo. Um trabalho em três páginas lá dentro a analisar como o centro religioso se tornou no centro comercial. E há ainda essa fotografia na capa do diário, a bandeira da Palestina, duas crianças com a bandeira a celebrar o nascimento da nova nação. Na capa de todos, o rescaldo das municipais do Brasil, a oposição a Sarney vence, escreve o Diário de Notícias, colapso do PMDB, Brasil, Lula e Brizola venceram as municipais, Brasil, o não a Sarney na primeira página do tempo. E há ainda a lembrança que amanhã as escolas vão paralisar, no Notícias, no Diário, enquanto o Jornal do Dia avisa, greve nacional na função pública, a 7 de dezembro. O lançamento do livro de Zita Seabra está também na capa dos jornais, O Nome das Coisas, a reflexão de Zita sobre o futuro do PCP, no 1º de janeiro. Zita Seabra chama as coisas pelos seus nomes no Diário de Notícias. E ainda isto no Jornal de Notícias do Porto, o Hospital da Perlada, provedor, ignorou a Assembleia Geral da Misericórdia. Finalmente, o Jornal de Notícias e Comércio do Porto a confirmar ainda a presença de Artur Jorge nas Antas, já na próxima semana. É a cara dos jornais nesta manhã do dia da rádio. Aqui já de seguida os títulos desta edição. Entrada na universidade, prova global logo após a Páscoa. Parlamento, PS e PC propõem hoje acabar com negócios privados dos deputados. No Paquistão, o regresso do esgoto. Cadeia Nacional de Rádio, as notícias da grande edição de Francisco Lucena Santos, com Maria Pio Pedroso, Miguel Monteiros, Rádio Pimentel, repórter político e Abel Batista, especialista em leituras. A participação do Ministro da Educação, Roberto Carneiro, e de António Augusto, organizador da Bienal Universitária de Coimbra. Técnica, Miguel Paula, Nuno Miguel, José Manuel Carmo, Jorge Pena, Pedro Brinca e Israel Lugo. Contamos 266 emissoras. Cadeia Nacional de Rádio do Norte do Sul do Nós, personalizados das mais diversas áreas da atividade portuguesa. Ouça ainda antes do em programa de Anjo de Almeida Ribeiro, professor de Justiça, de Nuno Bruno, deputado independente do PSD, de Hermínio Martinho, presidente do PRD. Volta ao Pão, mais destacado, presidente do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, Adelino Gomes, jornalista, Raul Junqueiro, ex-secretário de Estado da Comunicação, das Comunicações. Do Partido Socialista. O profissional de rádio, professor da Rádio Difusão Portuguesa, Carlos Pimenta, deputado ao Parlamento Europeu pelo PSD. Entrevistas. Administrador da Rádio Difusão Portuguesa e com Raul Junqueiro, secretário de Estado das Comunicações, e personalidade influente nas negociações portuguesas, negociações internacionais para a harmonização do espectro radioelétrico nacional e português. Portugueses, fala de Herman José neste sagradíssimo dia de 17 de novembro. Como uma das vítimas do golpe dos severamente silenciados, não julguem que estão sozinhos, venho aqui expressar a minha solidariedade e o meu descontentamento pela lei da rolha a que as rádios livres vão estar sujeitas. Por este andar, não tarda nada, voltamos ao exercício da maioria silenciosa. De maneira que Maximiana comentaria: "Outra, eles estão caladinhos." Mas, como diria Esteves logo a seguir, com força na verga, tudo ao monte e fé em Deus, que isto não pode ficar assim, carago. Eu disse carago. Filhas a rádio. Todos na mesma onda. E a onda para começar é a de Rui Veloso, 7 horas e 13 minutos, bom tempo em todo o país. Atenção às temperaturas máximas previstas para hoje, e elas são de 20 graus em Lisboa, de 20 graus no Porto, de 21 em Faro. Bom dia, Portugal! Thank you. Jornal Nacional nesta manhã da Cadeia Nacional de Rádio. Rui Veloso. Dia da Rádio. Todos é o da onda. São 7 horas e 17 minutos. Primeira participação nesta emissão da Cadeia Nacional de Rádio. Primeira participação vai ser da Rádio Barca de Ponte da Barca de Viana do Castelo. Ponto do Viana do Castelo, 717. Quem está nesta Cadeia Nacional? Esta emissão tem nome e rosto. Distrito de Viana do Castelo. Rádio Barca, Rádio Valdevez, Rádio Voz de Coura. Todos na mesma onda. Rádio Barca, Rádio Barca de participação nesta Cadeia Nacional de Rádio. Depoimento do diretor António José Dias e também o depoimento do presidente da Câmara de Ponte de Barca, Gastão de Guimarães. Rádio Barca, na Cadeia Nacional de Rádio, 276 estações emissoras, neste dia da Rádio, 17 de novembro. Em frequência modulada, a Barca, o Minho, a Rádio, o Alto Minho, 99.7 MHz. Rádio Barca. Ponte da Barca, Alto Minho, longe, muito longe de Lisboa. Por cá, já o disseram, os homens vão fazendo as terras. E vão, claro, pagando o preço da interioridade. Eles juntam-se, associam-se, formam grupos, grupos desportivos, culturais, às vezes até grupos de amigos. Mas em março, um esforço, e nasce a Rádio Barca, coisa nova, mas resulta, congrega, ajuda e, acima de tudo, aproxima os homens. Que o horizonte nublou-se, as expectativas arrefecem, de Lisboa, de lá de longe, chegou a má nova. O programa, esse, seguirá dentro de momentos, se prosseguir, claro. Mas será que podem cortar a voz ao Alto Lima? Não. Não cortem a voz ao homem e à terra. Chamo-me Gastão Mendes Guimarães, presidente da Câmara Municipal desde o ano de 1983. Tenho 36 anos, sou por isso um jovem, na região como o Autarca Rebelde. Esta presença rebeldia assenta na consideração e na constatação de que esta região tem sido lutada desde sempre ao mais inquietante dos ostracismos. Todos os indicadores evidenciam uma situação de estagnação que aproveito aqui e agora para denunciar e protestar, reclamando dos poderes instituídos medidas de emergência tendentes a minorar o sofrimento do nosso povo. A Rádio Barca, a nossa rádio, tem sido uma voz ao serviço destes ideais. A Rádio Barca tem sido mesmo a nossa voz. Estou aqui para, na qualidade de representante dos cidadãos do Conselho, para testemunhar o apreço e gratidão de todos nós por os altos serviços prestados por esta instituição à causa do desenvolvimento local e regional. Não se cala a voz do Alto Lima. Não se cala a voz de Ponta Barca. Uma voz diferente, incómoda, mas sempre, sempre ao serviço da região de Pontes. Rádio Barca. 99.7 MHz. Rádio Barca. rosto. Distrito de Viana do Castelo. Rádio Barca, Rádio Valdeviu, Rádio Voz de Coura. Todos na mesma onda. Dia da Rádio. Agora 22 minutos. Controle do Portugal, o grupo Trufa. Primeira participação em programa das diversas estações de rádio que estão nesta cadeia nacional, a Rádio Barca, de Ponte da Barca, distrito de Viana do Castelo. Primeira participação neste Nacional de Rádio. Paulo de Almeida Ribeiro. Impunha-se mas a sua regulamentação simpática pode e tem certamente algum. Percebo que serão centenas de rádios locais dentro do espectro radiofónico existente, o que certamente afetará interesse outro regional. O bairrismo excede de uma profunda provável, mas deve presidir a todo o mundo um espírito de justiça, verdade, até de simples bom senso, é legítimo exigir da Comissão de Comunicação, com natureza técnica e exerce funções consultivas. Todas as tal que sejam respeitados os direitos de quem já atingiu uma dimensão técnica apurada, um número de contos de investimento e uma audiência a nível nacional, dada a qualidade dos seus programas, o organismo da sua empresa. E é precisamente esse o caso da TSF e de mais estações, que não são inferiores de modo algum às estações tradicionais do nosso país. A manifestação coletiva do próximo dia 17 vale como um protesto pela interrupção do tempo que vai durar nesse momento, com reflexos nos postos de trabalho seriamente afetados, não se sabe por quanto tempo, não até quando. Paulo de Almeida Ribeiro, produtor de justiça. Dia Sarrafo. Estamos a caminho das 7 horas de 28 minutos, já o dizemos às 7h30, estaremos aqui a notícias de uma síntese da informativa nesta manhã de segunda-feira, dia 17 de novembro, dia da rádio. Juntas e estendidas emissoras, reunidas na mesma loja. Ouvir também as participações nesta cadeia nacional da Rádio e ainda antes das 10 da manhã de Nuno de Lugu, deputado independente do PRD de Irmínio Martinho, presidente do PRD de Montalvão Machado, presidente do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, do jornalista Adelino Gomes de Helena Roseta, deputado independente do Partido Socialista, de Henrique Mendes, profissional de rádio de Carlos Pimenta, eurodeputado do PSD de Luís Felipe Costa, jornalista Eduardo Vicente Ferreira, ex-administra de Brota, Rádio Difusão Portuguesa, Nicol Rul, Juncão do Banco do Top Top 10. Daquilo que dizem quanto ao tempo para hoje, nas previsões para hoje, dizem apenas que o céu vai estar limpo com pouco nublado em todo o país. Ou seja, tempo seco, bom tempo, nevoeiros e neblinas matinais, que nesta altura se formarem. Atenção, amanhã há a possibilidade de haver uma descida de temperatura, sobretudo durante a noite, o que vai originar o aparecimento de geadas nas terras. Atenção, Bragança, atenção aí, traço de Montes, a partir desta noite, desta madrugada, as geadas habituais do inverno português. Bom dia, Bragança. Então, às 7h30, há final horário, e volta nesta altura 10 segundos para as 7h30, logo a seguir as notícias. Meia da manhã. Dia da rádio. Todos na mesma onda. As notícias com o jornalista Luís Marinho. O próprio global da Sessão Universidade vai ser já a seguir à Páscoa e quem o anunciou aqui à TSF foi o próprio ministro da Educação, Roberto Carneiro. Mas a Assembleia Pública discute-se a atividade dos próprios deputados. É a proposta do Partido Socialista e também do Partido Comunista. O PS propõe definição da incompatibilidade também dos membros do governo. Por seu turno, a moralização do exercício do mandato de deputado. está, entretanto, preocupado com o que se chama caso. Hoje o jornal Avante publica uma informação do secretariado do Comitê Central do Partido Comunista Português. Duas páginas do jornal são de preparo para a informação em que o PC dá a sua versão deste caso. No UGT, problemas entre o Presidente Pereira Lopes e o secretário-geral Torres Couto. Pereira Lopes ameaçou demitir-se depois de uma mesa redonda entre a UGT e a CGTP e na qual as duas centrais sindicais afirmaram o seu propósito de aproximação. A atualidade internacional, Paquistão é a mudança. Os resultados confirmam as previsões. Maioria absoluta, 90 dos 120 lugares para Benazir Bhutto, uma mulher aos 75 anos eleita para a chefia do governo. É o fim de 11 anos de regime autoritário de Zia Ulaq. E no futebol, 1-0 foi pouco, só um golo, mesmo que bonito de Gomes, frente a amadores luxemburgueses, e isto é um princípio nada bom para a Seleção Nacional de Futebol nesta campanha para o Mundial. E hoje há também coisas novas para ler. A sugestão chama-se Soldadó, de Carlos Val Ferraz. As peripécias de um soldado português nos tempos da África, peripécias aqui apresentadas pelo próprio autor. É um pobre diabo que vai defender as fronteiras do Império o mais longe possível e tendo a menor consciência possível. Ele nasce numa aldeia que só foi descoberta no censo de 1960 e, levado por uma mão invisível, chegou até aos confins do Império e ficou lá esquecido no sítio onde ele achava que era o melhor onde tinha vivido. De Carlos Val Ferraz, uma sugestão de leitura TSF. Dia da Rádio. Todos na mesma onda. 27 minutos e meio para as 8 da manhã. Portugueses, portuguesas, fala de Zerben José neste sagradíssimo dia de 17 de novembro. Como uma das vítimas do grupo dos severamente silenciados, não julguem que estão sozinhos, venho aqui expressar a minha solidariedade e o meu descontentamento pela lei da rolha a que as rádios livres vão estar sujeitas. Por este andar, não tarda nada, voltamos ao exercício da maioria silenciosa. De maneira que Maximiana comentaria: outra, eles estão caladinhos. Mas, como diria Esteves logo a seguir, combada, força, na verga, tudo ao monte e fé em Deus que isto não pode ficar assim, carago. Eu disse carago. Herman José, também participação em programa. Nesta cadeia nacional de rádio, 276 estações emissoras de Norte a Sul. Bom dia, Portugal. Eu venho nas horas de viado. Tenho mais Jesus que a vida. Tenho nem por um mau olhar, com a boca posta de lado, com as pragas rangidas. Não foi bruxo, nem feiticeira, na verdadeira. Não foi do incrível, lá estás tu. Foi esta cidade, este mundo, aquele estranho, com tudo a propulsar na avenida. Eu já me lembro bem da bebida, sabe o meu corpo espinado, e continuar a bailar, a rir muito, vou voltar mais, vou cantar um solidó, perder-me em nossos papéis, tu vais ver só o pé de mim, que se vai espantar, o milagre do piar, passar. Amanhã não sei o que virá, o que será. Na saudade de minhas fardais, rondar a linda. Compartir com um condenado, amargo e desculturado, hoje encalhado no fundo. E ao chegar à beira do mundo, abrir então os meus braços para me lançar. Perdido noite, não vou usar mais. Vou cantar o solidó, perder-me em todos os papéis, tu vais ver. sua participação também da Rádio Voz do Marão, é do Distrito de Vila Real. Esta emissão tem nome e rosto. Distrito de Vila Real. Rádio Antena Radiante, Rádio Difusão Transmontana, Rádio Voz do Marão. Todos na mesma onda. Rádio Voz do Marão, nesta cadeia nacional, depoimento do diretor Armando Peixoto. Vamos então para a participação da Rádio Voz do Marão. A Rádio Voz do Marão a emitir regularmente há cerca de 3 anos na cidade de Vila Real, pela voz do seu presidente Armando Peixoto, saúda todo o auditório nacional, aderindo e congratulando-se sem reservas à brilhante iniciativa que a sua congênere TSS Rádio Jornal, nesta fase de crucial indefinição para as estações de radiodifusão, em boa hora decidiu concretizar. Na verdade, a filosofia contida nos fins genéricos e específicos da Lei Quadro 87 de 88 de 30 de julho, que em nosso entender mais não é do que o próprio reflexo da prática assumida pela maioria das estações emissoras, normalmente pelas que se situam no interior do país, acabou por se revelar altamente inquinada pelos desmedidos e complexos barbicachos que o regime de licenciamento aprovado pelo Decreto-Lei número 338-88 de 28 de setembro e o respectivo regulamento do concurso público para a atribuição de alvará do licenciamento entendeu legitimar. Os agentes primordialmente vocacionados como nós para a suavização do peso da interioridade através da promoção do progresso social e cultural, da consciencialização política, cívica e social da população, em nada foram distinguidos relativamente a quaisquer outros cuja situação sociogeográfica lhes permitirá evoluir e até mesmo ultrapassar os economicamente mais débeis. Se por um lado a legislação publicada procurou, de certo modo, eliminar hipotéticos compadrios regionalistas, por outro, não podemos deixar de concluir que abdicou por completo da substancialização de padrões que, segundo a nossa ótica, muito poderia ter contribuído para uma mais equilibrada e rigorosa seleção. E isto porque a maioria das estações de radiodifusão não existe há 2 dias. Pensamos que esta poderia ser, por exemplo, uma das várias formas de se obstar aos gravíssimos inconvenientes que o processo de licenciamento vai, por certo, provocar aos titulares de projetos já amplamente reconhecidos e avaliados pelo auditório comunitário. Além disso, ficamos sem saber como é que determinados problemas de caráter jurídico poderão ser solucionados quando, antecipadamente, tudo apontava, pelo seu silêncio e consentimento, para a validade do ato consumado ou a consumar. Entretanto, fica-nos a esperança de que o Governo, num futuro muito próximo, regulamente o concurso público para a atribuição de alvarás de estações regionais, tomando por base critérios assentes na clarividência dos projetos e atividade das estações locais, então já existentes de facto e de direito. De Vila Real para todo o auditório da TSF Rádio Jornal, a Rádio Voz do Marão, na vanguarda da cooperação. Participação da Rádio Voz do Marão, do Distrito de Vila Real, com o depoimento do diretor Armando Peixoto. Esta emissão tem nome e rosto. Distrito de Vila Real. Rádio Antena Radiante, Rádio Difusão Transmontana, Rádio Voz do Marão. Todos na mesma onda. Faltam 21 minutos, não, faltam 20 minutos para as 8 horas da manhã. Quinta-feira, 17 de novembro, faltam 44 dias para o Réveillon e hoje o sol nasceu quando eram 7 horas e 22 minutos. Vai pôr-se quando forem 17 e 22. Isto em todo o país, excluindo as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Bom dia, Açores. Os Açores faltam 20 para as 10. lugar juntaram-se personalidades, dezenas e dezenas de personalidades de diversas áreas de atividade, da política às artes à cultura, passando por desporto também. Em programa vai estar agora Nuno de la Rua, deputado independente do Partido Social Democrata. Nuno de la Rua. Eu penso que não é grave que não abra de imediato. Poderá ser grave é se não abrir durante um período de tempo que possa ser considerado razoável. Repara, a questão de fundo continua a ser a mesma. Se tem um concurso de candidatura a frequências locais e se posteriormente a isso vai ter um concurso de frequência a candidaturas a frequências regionais e se posteriormente a isso vai ter um processo de candidatura a uma frequência nacional, se for isso que vier a ser definido, é evidente que tem frequências que vão vagando no escalão imediatamente inferior e, portanto, o processo é um processo que nunca termina. Ou seja, é um processo que vai arrastar por um período de tempo incompatível com processos de candidatura e processos e projetos profissionais, como é o caso da TSF, e apraz-me registrar isso, não tenho qualquer tipo de dúvida nenhum fazer, que complicará muito o sistema. Eu penso que não é grave que essas candidaturas não sejam feitas em simultâneo. Penso, contudo, que terão que ser feitas, ou deverão ser feitas, ou deveriam ser feitas no mais curto espaço de tempo possível, nomeadamente as candidaturas regionais. Porque pode haver uma duplicação de processos de candidatura. O facto de uma determinada estação concorrer a uma candidatura local não a pode impedir e não a vai impedir de certeza de concorrer a uma candidatura regional, mas é óbvio que se ganhar essa candidatura regional tem que prescindir da candidatura local e, portanto, haverá sempre vagas sobrantes. Este é um processo que dificilmente poderá estar concluído, a não ser que haja uma inequívoca, que eu quero crer que haverá uma inequívoca vontade política, um processo que poderá arrastar-se por muito tempo, o que seria completamente indesejável. Nuno de la Rua, deputado independente do Partido Social Democrata. Dina Sarraço. Todos na mesma onda. E agora 17 minutos e meio para as 8 horas da manhã. Bragança, bom dia Bragança. Atenção às geadas. As geadas vão começar esta madrugada aí nessa zona de Bragança. Técnicos do Instituto Nacional de Meteorologia. Bom tempo para todo o país. Como descida de temperatura lá para a noitinha. Bragança, bom dia Bragança. Ouçam a vossa rádio nesta cadeia nacional. Rádio Planalto de Bragança. Já lá vamos. Esta emissão tem nome e rosto. Distrito de Bragança. Rádio Brigância. Rádio Onda Livre. Rádio Planalto. Todos na mesma onda. Rádio Planalto de Bragança. Aí está a participação com o depoimento do diretor desta estação emissora. Rádio Planalto. Yeah. distrito de Mulgadouro, distrito de Bragança. Atenção, é de Mulgadouro, no distrito de Bragança. Esta emissão tem nome e rosto. Distrito de Bragança. Rádio Brigância. Rádio Onda Livre. Rádio Planalto. Todos na mesma onda. Últimas adesões a esta cadeia nacional de rádio, 266 emissoras, agora mais participando nesta cadeia nacional, Rádio Clube da Zambuja, 100.5, Rádio Clube Voz do Conselho da Aveiras de Sina, 100.5 também, Rádio Gesta de Castanheira de Pera, emissora Voz da Bairrada de Oliveira do Bairro, 93.3. Rádio Jovem de Proença Nova, Rádio Antena Livre de São Bartolomeu de Messines, Bom Dia Algarve, Rádio Gondomar, Rádio Prisma de Rio Tinto e Rádio Jovem de Cascais, 91.4. Ao nível de hoje para ir a Cascais. E para ouvir a Rádio Jovem, esta cadeia nacional de rádio. Estações emissoras e ainda mais estas, e vamos lá ver quantas é que se vão ainda juntar ao longo deste dia da rádio que vai terminar às 20 horas e que principiou há 46 minutos atrás, às 7 da manhã. Vamos lá ver quantas é que se vão juntar mais. A nós juntam-se profissionalidades, temos visto, de todas as áreas da cidade. Hermínio Martinho, presidente do TRT, também em programa. Hermínio Martinho. Aquilo que acaba de ser anunciado pelo Governo no processo de legalização, digamos assim, de todas estas rádios, é uma situação inaceitável e inconcebível, que vai trazer prejuízos, eventualmente prejuízos mortais a algumas das estações que estão a trabalhar e que estão a trabalhar, repito, com resultados francamente positivos. Para nós, PRD, esta foi sempre uma questão importante. Fizemos dela um dos motos principais da nossa primeira campanha em 85. Porque é bom lembrar que se as rádios começaram a atuar dentro de ilegalidade ou da não-legalidade, isso se deveu não às responsabilidades suas, mas essencialmente à incapacidade que o poder, que os sucessivos governos demonstraram em não ser capazes de encontrar um quadro legal para que se pudesse começar a funcionar dentro das normas legais, legalizadas, portanto, e que o Governo, repito, não foi capaz de criar esse quadro. Penso que neste momento aquilo que o Governo anunciou é extremamente gravoso, é negativo, é de certa forma incompreensível que se abra só o quadro legal para, desde logo para as rádios locais, que se anuncie o encerramento de todas as rádios, que sabemos que vai quebrar um ritmo de trabalho que tem vindo a ser desenvolvido num quadro de resultados francamente positivos, e eu interpreto isto só como, de facto, uma tentativa de criar obstáculos e problemas ao normal funcionamento, porque todos sabemos que se vier a exigir, de facto, eu tenho alguma esperança que isso não aconteça, o encerramento das rádios, isso vai quebrar um ritmo de trabalho, vai trazer prejuízos a todos os níveis e vai talvez inviabilizar, como disse há pouco, trazer prejuízos mortais, inviabilizando, portanto, muitas das estações de rádio. Dia da rádio. Todos na mesma onda. E está nesta onda também a Rádio Fundação de Guimarães, distrito de Braga. Bom dia. Bom dia, Guimarães, o berço da nacionalidade. Rádio Fundação, pois que outro nome é que podia ter? Para essa cidade que é o berço da nacionalidade, a Rádio Fundação. Com o depoimento do diretor desta estação, Sebastião Pinto Félix, vamos já ouvi-lo. Rádio Fundação de Guimarães. Para o norte de Portugal, Rádio Fundação, FM Esfério. A Rádio Fundação, emitida a partir da cidade de Guimarães, não podia estar ausente deste mega programa em cadeia nacional com as rádios mais significativas do nosso país. O fenómeno relativamente recente das rádios a nível local e regional, pelo seu impacto e importância e, em muitos casos, responsabilidade afirmada, já não pode ser de maneira alguma esquecido ou descurado da atividade comunicacional em toda a importância que já conseguiu nas regiões respectivas, como discussão de ideias, apresentação de trabalhos e descoberta de novos valores até então desconhecidos. É, pois, um fenómeno que teve muitos pontos positivos, embora com algumas falhas que poderiam talvez ter sido colmatadas com a maior duvidade da lei que agora aparece. Se há diversas preocupações que muitas rádios manifestam, a questão levantada pela Rádio Fundação é na ainda inexistência do prazo para o encerramento que se inicia a 24 de dezembro. Esta situação cria uma impossibilidade de programação da vida futura e uma ansiedade até para quem nos sintoniza. A Rádio Fundação, com mais de 4 anos de emissão ao serviço da região do Ave, e em especial do Conselho de Guimarães, espera calmamente para a melhor solução que vier a ser tomada e felicita todas as rádios que deste momento estão a emitir em cadeia nacional, desejando-lhes um bom futuro. Este aqui era o diretor da Rádio Fundação de Guimarães, distrito de Braga, Sebastião Pinto Félix, ainda à continuação da participação nesta cadeia nacional da Rádio Fundação, a Rádio Fundação que ouviu o professor Ramos Damião, deputado do Partido Social Democrata. Hoje, a Rádio Fundação é bem o paradigma das gentes dinâmicas e empreendedoras do Conselho de Guimarães. A Rádio Fundação é a voz viva de quantos se identificam com o pluralismo, com a honestidade e com os valores morais e históricos da cidade primeira de Portugal. Reconhecê-la legalmente como Rádio Livre será apenas um ato de justiça. Tais foram os serviços prestados nos diversos domínios, nomeadamente da cultura, do desporto, da informação, etc, etc. O país precisa de rádios locais de qualidade. Guimarães reclama a Rádio Fundação, motivo por que espero que o encerramento provocado pela aplicação da lei seja um pequeno interregno. Muito bem, este era o professor Ramos Damião, deputado do Partido Social Democrata, ouvido pela Rádio Fundação de Guimarães, distrito de Braga. Bom dia, Guimarães. Bom dia, Braga. Ainda a participação nesta colaboração da Rádio Fundação na cadeia nacional de rádio do Dr. Pimenta Machado. Ele é o presidente do Vitória Sport Clube, conhecido em todo o país por Vitória de Guimarães. Viva o Vitória! Vamos ouvir o Dr. Pimenta Machado. As rádios locais têm imensa importância no desenvolvimento dos vários polos regionais, e repare que tanto é verdade que nos mais diversos países desenvolvidos do mundo, América, França, Inglaterra, Alemanha, há efetivamente as rádios locais. E há as rádios locais porquê? Porque as rádios nacionais, até pela razão, até pela própria natureza dessas novas rádios, não podem, ou de uma forma analisada e formalizada, dá cobertura a todos os acontecimentos que, dia a dia, no cotidiano, acontecem nas mais diversas regiões do nosso país. Daí a importância nuclear da existência das rádios locais. E eu sei que realmente as rádios locais, agora a partir do 5 de dezembro, vão terminar. E eu espero e faço um apelo aos órgãos governamentais, a quem de direito, para que o mais rapidamente possível solucionem o problema, sobretudo a nível de Guimarães, na medida em que as pessoas, os ouvintes, já se habituaram a ouvir realmente as rádios locais, concretamente a Rádio Fundação. Esta emissão tem nome e rosto. Distrito de Braga. Rádio Atlântida, Rádio Braga, Rádio Clube do Minho, Rádio 2000, Rádio Famalicão, Rádio Pimentões, Rádio Fundação, Rádio Monte Longo, Rádio Popular do Norte, Rádio Televisão do Minho, Rádio Vila Verde, Rádio Vizela, Rádio Voz de Baixo, Rádio Voz do Neiva. Todos na mesma onda. Faltam 6 minutos para as 8 horas da manhã, às 8 as notícias nesta cadeia nacional de rádio da norte a sul do país, 976 estações emissoras reunidas, com o mesmo objetivo, mostrar a Rádio Nova e levá-la um pouco por todo lado. Realistas, rádios e anões, reúnem-se as personalidades portuguesas de todas as áreas de atividade. Montalvo Machado, presidente do Grupo Parlamentar do PSD, não quis deixar de participar também nesta cadeia nacional de rádio. Vamos ouvir Montalvo Machado. Estou inteiramente convicto que o período de encerramento das estações deve ser um período relativamente curto. É para mim uma ideia assente de que o governo vai fazer tudo quanto seja possível para que, na realidade, as estações estejam caladas o menos tempo possível. É evidente que as estações vão sofrer algo, vão estar paralisadas, têm os seus trabalhadores, têm os seus investimentos, mas esta legislação sobre a ordenação da rádio em Portugal era absolutamente necessária e este período de isolamento tem que ser também, e é inteiramente justificado, porque eu suponho que isto tem que ser feito por etapas e, consequentemente, numa primeira etapa nós vamos aos regionais, vamos às zonas locais e depois então iremos para os zonas de estacionamento. Porque se vamos fazer tudo uma vez só, isto vai criar uma confusão extraordinária. Vai fazer com que, porventura, pessoas, entidades com capacidade para emitir localmente venham a apanhar para, talvez, âmbito nacional e vice-versa. Montalvo Machado, presidente do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, fico para ouvir ainda antes das 10, por exemplo, entrevistas com Vicente Ferreira, que foi administrador da Rádio Difusão Portuguesa, e com João Junqueiro, que foi secretário de Estado das Comunicações. 4 minutos e meio para as 8 da manhã, logo a seguir às 8, ouça também a participação nesta cadeia nacional de rádio de duas rádios do Porto, a Rádio Festival e a Rádio Ativa. Esta emissão tem nome e rosto. Distrito do Porto. Rádio Ativa, Rádio Atlântico, Rádio Caos, Rádio Clube de Gaia, Rádio Clube de Gondomar, Rádio Clube do Porto, Rádio Concerto, Rádio Delírio, Rádio Festival, Rádio G, Rádio Inovação, Rádio Lidador, Rádio Mercuense, Rádio Onda Verde, Rádio Satélite e emissores reunidos. Todos na mesma onda. Faltam 3 minutos e meio para as 8 da manhã. Às 8 as notícias, veja lá se lembra desta. Há uma pausa, uma respiração musical nesta cadeia nacional de rádio. Está sol em todo o país, pelo menos é essa a previsão dos técnicos do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, que prevê temperaturas de 20 graus em Lisboa e no Porto e de 21 em Faro e Algarve. Thank you.

Luís Marinho em duas páginas no Avante. Bem, e a acusação fundamental é esta: Zita Seabra preparava uma operação contra o partido nas vésperas do Congresso, enfocando a sua qualidade de membro do Comitê Central. Isto é afirmado, SIC, letra por letra, neste extenso documento publicado hoje no Avante, que é o órgão oficial do Partido Comunista Português. Um documento que é a informação do secretariado do Comitê Central sobre a situação partidária de Zita Seabra, fala também dos antecedentes, diz, por exemplo, que Zita Seabra sempre concordou, ou manifestou sempre inteira concordância com os documentos aprovados e as decisões tomadas no partido, nem uma só vez votou contra, nem uma só vez se absteve. E só em 1987 começou a afirmar ter divergências com a orientação geral do partido. Neste documento, a história desta dissidência, passa a expressão do Zita Seabra, é explicada ponto por ponto. Fala-se de uma altura em que Zita Seabra, segundo este documento, deixou de atender ao telefone determinados dirigentes políticos do PCP, alegando e afirmando estar doente. Neste documento diz também que, nesse mesmo período, ela não estava doente, ou pelo menos disse que ela fazia ginástica no ginásio com o português. Portanto, são pormenores como este, são aqui levantados neste documento do PCP, publicado hoje, como disseste, no jornal Avante, o contra-ataque do PCP. E em Lisboa, hoje, a reunião de um grupo, um clube muito fechado, o grupo Bilderberg, que integra, por exemplo, o Henry Kissinger, o chave da diplomacia americana nos anos 60 e 70. O Bilderberg é um grupo estável de notáveis, aqueles que influenciam o mundo ocidental, explica-nos Paulo Marques. Bilderberg não é misterioso, muito menos secreto, mas é certamente discreto. Foi uma criação do príncipe Bernardo da Holanda, marido da rainha Juliana e pai da presente rainha da Holanda, Beatriz, que costuma ir a estas reuniões. O grupo tem um conjunto estável de notáveis, como por exemplo Kissinger, e depois convida incidentalmente figuras internacionais para participar em reuniões específicas. Reúne-se uma vez por ano em locais diferentes e discutem vários temas sem agenda, com o propósito de troca de ideias e do cultivo das relações pessoais entre aqueles que influenciam o mundo, pelo menos o mundo ocidental. O representante português é o Dr. Francisco Balsemão, e vários portugueses, através dos anos, têm sido convidados a reuniões. Assim, recordo-me que em 1963, o embaixador Marcelo Matias, então nosso embaixador em Paris, foi convidado a ir a uma reunião em Estocolmo, e curiosamente, 20 anos mais tarde, seu filho, o embaixador Leonardo Matias, então nosso embaixador em Washington, foi convidado também para uma reunião na Escócia. Enfim, uma reunião discreta e sem alaridos e, sobretudo, sem a presença de jornalistas. Pois é, estes notáveis da política encontram-se hoje nos salões de um hotel de Lisboa a discutir o estado do mundo. E justamente um assunto de que podemos falar, o Paquistão a mudança, os resultados que foi feito de 70 de 120 lugares para 10 mais um dia. De 11 anos de regime autoritário do general Ziaulak. No futebol, 1-0 foi pouco, só um golo, mesmo que bonito, de Gomes, frente a amadores luxemburgueses, e um granada de bom para a seleção portuguesa de futebol. Outros terrenos, em Coimbra, Bienal Universitária começa hoje. É sobretudo teatro, mas não apenas teatro, há outros, e bons programas, promete António Augusto de Barros, um dos homens da Bienal. Um bom programa que tenho eu para oferecer tanto às pessoas de Coimbra como aos visitantes. Temos no domínio da dança um espetáculo exclusivamente preparado para a Bienal, por Vera Mantero e Carlos Martins, e temos uma das melhores companhias francesas, a Jorge Otec. Temos em ateliê, no domínio da música, três compositores, o Jorge Palma, o Zé Mário Branco e o Carlos Zinger, que farão um espetáculo também exclusivo para a Bienal, para além de outros músicos como Joel Leandro, por exemplo, uma contrabaixista famosa. E em janeiro teremos mesmo o Meredith completar o panorama do programa geral da Bienal Universitária de Coimbra deste ano. A partir de hoje, esta Bienal Universitária em Coimbra. E nas livrarias de todo o país, Tia Júlia e o Escrevedor. É o último Mário Vargas Llosa, Abel Batista, Rio Safarta, a lê-lo. Conta-nos que é um retrato inolvidável sobre o universo da rádio. Na época em que escreveu este romance, Mário Vargas Llosa ainda não pensava candidatar-se à presidência de Peru. Talvez por isso tenha feito de A Tia Júlia e o Escrevedor uma despreocupada ficção autobiográfica, Em cada passo, por exemplo, mofam os seus familiares que esperavam que a audiência fosse milionária ou pelo menos por um carreteiro. É que se reporta a ação do romance, o jovem Vargas não estava preocupado com esses problemas. Trabalhava nos solicitos de uma rádio de crime e a história, ou a narrativa deste em dois momentos diferentes. Por um lado, é a narrativa dos sucessivos episódios que marcam o encontro do jovem Vargas com a sua tia Juninha e os seus respectivos amigos. Escrevia a realidade interpretada 10 rádios em toda a hora mesmo tempo. Esta história é intercalada com uma sucessão de histórias incríveis que são paródias das rádios novelas que o povo tinha. O meu sentido, como nestas duas línguas de movimento se vai intercalando e se vai contaminando, é indiscutivelmente um dos motivos do interesse e do fascínio deste romance, que é ao mesmo tempo um salutar divertimento, uma reflexão sobre a sua e um retrato inolvidável do universo da rádio. E a Júlia e o escrevedor Vargas Llosa na onda da rádio. E em França, o triunfo do FM das novas rádios. Menos de 10 anos após o seu aparecimento, as novas rádios francesas, são centenas, as novas as rádios vão à frente nas preferências. Isto mesmo que avança esta manhã uma sondagem Médiamétrie que o Mário Sampaio leu e aqui nos apresenta. Ela confirma duas tendências já assinaladas em sondagens anteriores e que são a estabilidade relativa da audiência rádio face à televisão e o progresso inexorável das estações FM face às estações ditas generalistas. Vemos assim que perto de 34 milhões de franceses escutam regularmente a rádio e que a dimensão dessa audiência parece ser estável. Vemos ainda que as estações ditas de serviço geral, a RTL, a Europa 1, a Rádio Monte Carlo e a France Inter, perdem lenta, mas seguramente terreno, tendo descido nestes últimos 6 meses de 38% para 37% da audiência total, enquanto que as estações FM, de predominância musical, viram a sua audiência passar de 30% para 31,3%. Quase 14 milhões de franceses, um terço da população, escutam, portanto, hoje as rádios FM musicais, a que será preciso acrescentarem-se o 1 milhão de franceses que ouve regularmente a France Info, rádio informativa tipo TSF Rádio Jornal, mas com mais informação ainda. No capítulo da informação da manhã, uma outra sondagem, mas desta vez publicada pela revista Télérama, indica que a hora de maior escuta tem lugar entre as 7 e as 7 e um quarto da manhã, em que a rádio bate a televisão por 25% contra 3% da audiência total. 34 dos 45 milhões de franceses escutam rádio regularmente, FM é o que está a dar. Faltam estes números aqui sobre Portugal, verão certamente, proximamente, esta é uma sondagem francesa neste dia, que em Portugal é o dia da rádio, e aqui já de seguida os títulos desta edição. Entrada na universidade, a prova global é logo após a Páscoa. O Parlamento PS e PC propõem hoje acabar com negócios privados dos deputados. No Paquistão, o regresso do esgoto, futebol 1-0, fechados. Cadeia Nacional de Rádio, estas foram as notícias das 8 da manhã, edição de Francisco Sena Santos com Maria Flor Pedroso, Luís Marinho, Jerónimo Pimentel, repórter político, Mário Sampaio em Paris, Paulo Marques, especialista em assuntos de política internacional, e Abel Batista, especialista em leituras. A participação do Ministro da Educação, Roberto Carneiro, e de António Augusto de Barros, organizador da Bienal Universitária de Coimbra. Técnica, Miguel Paula, Nuno Miguel, José Manuel Cabo, Jorge Pena, Pedro Brinca e Israel Ludo. 8:30, síntese da atualidade. Dia da Rádio. Todos na mesma onda. 8:13. You hear something late at night, some kind of Da rede do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica podem fazer uma pequena ideia das temperaturas máximas que vão ter aí em cada uma das vossas cidades. E já agora, aí vai um abraço especial para Aveiro. Bom dia, Aveiro. Ainda não tínhamos saudade do Aveiro nesta manhã da Cadeia Nacional de Rádio, neste dia da Rádio, 17 de novembro. É assim, segundo informações recebidas em Lisboa, no centro de onde estamos a fazer esta, emitir esta emissão nacional de rádio, chegamos então a essa informação de que na zona de Aveiro, em pelo menos 6 pontos de sintonia, só se ouve esta cadeia nacional de rádio e em excelentes condições. Então, bom dia Aveiro, já vamos ter aqui a participação de uma rádio de Aveiro, também participação nesta cadeia nacional de rádio. É a rádio, uma rádio de Aveiro, a Rádio Botarel de Águeda, distrito de Aveiro. Não é bem de Aveiro, é de Águeda. Bom dia, Águeda também. São essas motorizadas. Vamos conduzir com cuidado. Bom, mas antes disso, já o tínhamos prometido, vamos dar um pulinho ao Porto. Bom tempo também hoje no Porto, dia de sol, para então termos a participação nesta cadeia nacional de rádio, primeiro da Rádio Festival e logo de seguida da Rádio Ativa. Porto, distrito de Porto, nesta cadeia nacional de rádio que tem voz, tem nome. Distrito de Porto. Rádio Ativa. Rádio Atlântico, Rádio Caos, Rádio Clube de Gaia, Rádio Clube de Gondomar, Rádio Clube do Porto, Rádio Concerto, Rádio Delírio, Rádio Festival, Rádio Ger, Rádio Inovação, Rádio Lirador, Rádio Mercuense, Rádio Onda Verde, Rádio Satélite e emissores reunidos. Todos na mesma onda. 8 horas, 17 minutos e meio. Vamos então à participação da Rádio Festival do Porto. RM. Frequência modulada. Festival em rádio. Rádio Festival é uma estação emissora que assenta a sua existência numa organização radiofónica com cerca de 30 anos de atividade, sendo, portanto, a continuidade de um projeto alicerçado em bases sólidas e devidamente estruturadas. E é nesta conformidade que vem juntar a sua apreensão à de todos os outros componentes do núcleo das chamadas rádios livres, quanto à deliberação do Governo em as silenciar por tempo indeterminado, pois entende que a missão de rádios livres ao serviço da comunidade não deveria ser interrompida por trazer evidentes prejuízos às populações que têm servido devotadamente e a si próprias pela perda temporária de receitas com as quais acodem à sua sobrevivência altruísta. A morosidade processual de atribuição de frequências virá a acarretar pesados prejuízos a quem, com entusiasmo, dinamismo e, por que não dizê-lo, espírito de abnegação, tem mantido um serviço de apoio às populações. Esta indefinição poderá vir até a inviabilizar muitos projetos com provas dadas de competência e atirar assim para o desemprego com muitos jovens promissores, talvez futuros profissionais, de uma atividade aliciante e de real interesse para o país. Autarquias, associações de classe, recreativas e desportivas, têm nas rádios locais o seu porta-voz junto de quem pode e deve resolver os seus problemas. Silenciar estas vozes é coartar um direito inalienável de um povo à justiça, ao bem-estar e à dignidade. Direi que a Rádio Festival se solidarize incondicionalmente com a iniciativa da TSF e traga a sua voz a este dignificante simpósio que põe no ar as vozes que não desejam ser silenciadas. No conjunto do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, Dr. Fernando Cabral, que explanou, num tempo necessariamente curto, algumas considerações sobre a problemática das rádios livres. Julgo que a data escolhida de 24 de dezembro não foi muito feliz, porque se trata de uma data festiva e, por conseguinte, deveria evitar-se criar uma situação de angústia e de ansiedade, sobretudo aos interessados nas estações da rádio, que até agora eram consideradas clandestinas. Penso também, sem qualquer peso em afirmar, de que me parece que haveria demasiados postos de rádio e que tornava por vezes até difícil encontrar a determinadas horas a onda que nos interessava. Realmente havia, na ótica, razões mais do que suficientes para uma certa seleção de escolha que terá que obedecer a critérios objetivos que terão que ter em consideração determinados fatores, nomeadamente a localização, o interesse da regionalização na existência ou não dessas estações, e eu penso que a comissão que foi escolhida, que porventura as suas decisões serão passíveis de qualquer recurso, porventura acontecer que haja agravo ou qualquer ofensa ou lesão de direito àquele que se sente prejudicado, porque ainda eu continuo a considerar um órgão de soberania como de muito interesse para aqueles que se sentem lesados, que são o recurso aos tribunais. E é tudo. Foi o trabalho da Rádio Festival que emite nos 103.7. Participação da Rádio Festival do Porto com o depoimento do diretor desta estação, José Neves, e com o depoimento também do presidente da Câmara Municipal do Porto, Fernando Cabral, cadeia nacional de rádio. Esta emissão tem nome e rosto. Distrito do Porto. Rádio Ativa, Rádio Atlântico, Rádio Caos, Rádio Clube de Gaia, Rádio Clube de Gondomar, Rádio Clube do Porto, Rádio Concerto, Rádio Delírio, Rádio Festival, Rádio Ger, Rádio Inovação, Rádio Lidador, Rádio Mercuense, Rádio Onda Verde, rádio satélite e emissores reunidos. Todos na mesma onda. 8 horas e 23 minutos, atenção, não se atrasa às 8h30, vamos ter aqui uma síntese da atualidade nesta cadeia nacional de rádio, 276 estações emissoras, mais, nesta altura mais, mas não temos as contas feitas. E juntos connosco, personalidades de todas as áreas de atividade, jornalista especializado em assuntos de economia, António Pérez Metelo, participando também nesta cadeia nacional de rádio. Bom dia, António. Bom dia. Apetece-me dizer, condicionamento industrial, volta tudo perdoado. Imaginem dois grupos monopolistas sentados numa comissão para decidir o acesso ao mercado de quaisquer outros projetos de quaisquer outras empresas. Isto exatamente era o célebre condicionamento industrial dos tempos de Salazar e parece que hoje se torna tão atual ao vermos os termos nos quais vão ser concedidas as frequências disponíveis para a rádio. E nem todas. Já foi dito em público, mas nunca é mais repeti-lo. Não há constrangimentos técnicos que impeçam o acesso imediato a frequências regionais e a mais uma frequência nacional. Mas, pelos vistos, o Estado e a Igreja precisam de vários meses. Quantos não sabemos? 3, 4, 5, para reformular a dimensão do seu negócio, por exemplo, com a venda da Comercial, ou repensar a forma de fazer face a uma futura nova e irritante vaga de piratas. É que desta vez, nesta primeira vaga, os monopolistas do Estado e da Igreja, não tenham dúvida, todos os que me estão a ouvir, têm vindo a perder, mês a mês, a batalha central das audiências. E é justamente por ter a noção que tenho perante mim hoje, excepcionalmente, o Auditório Nacional, que só é possível, não por estarmos à mesa de qualquer orçamento, mas porque milhares de cidadãos deste país tomaram a iniciativa de montar centenas de estações, porque centenas de estabelecimentos locais ou firmas nacionais apostaram nestes projetos, porque os nossos ouvintes hoje, nestas 267 estações, já se contam na casa do milhão, é precisamente por isso que se torna completamente incompreensível esta decisão tomada ao mais alto nível. Contraria tudo o que foi proclamado a nível programado. Basta ler o programa eleitoral do PSD. Recordem-se da linha proclamada de menos Estado e de melhor Estado. Tenham em conta que o Primeiro-Ministro é um conceituado economista de integridade intelectual incontestada. Ele não pode ignorar os investimentos realizados de norte a sul do país. Ele não pode ignorar os postos de trabalho envolvidos. Ele, que sempre nos brinda com comparações europeias, sabe que este tipo de silenciamento não fez nos anos anteriores, nem faria qualquer sentido numa CEE. Ele, que tanto preza o papel do Estado na construção de cenários claros, previsíveis para a atividade empresarial, não pode ignorar o que representa fechar uma loja sem saber quando é que é autorizado o dono dessa loja a reabri-la. Finalmente, uma última palavra para os nossos caros companheiros da RDP, da Comercial e da Rádio Renascença. Peço-lhes que a partir de 24 de dezembro, de facto, façam um esforço para fazer uma rádio fantástica, bem melhor do que aquela que todos nós vamos fazendo. É que o silêncio à sua volta, a partir desse dia, vai tornar-se simplesmente insuportável. António Pérez Metelo. Dia da Rádio. Todos na mesma onda. Outro jornalista também participante nesta cadeia nacional de rádio, Adelino Gomes. Sinceramente não compreendo o que está a passar atualmente no campo da rádio. A dilatação no tempo do concurso, a ausência de razões técnicas que justifiquem a não atribuição de frequências nacionais, a ausência de prazos para a atribuição das frequências nacionais, dizer que é de 1 a 2 anos é o mesmo que dizermos que o ministro Couto dos Santos tem de 20 a 60 anos de idade. Tudo isto parece configurar uma intenção clara de matar projetos existentes, os projetos profissionais radiofónicos existentes em Portugal. E não compreendo porque, à partida, quando a AAD, estávamos em 1980, lançou no seu programa a batalha da liberalização das ondas, ela privilegiava claramente os projetos profissionais. Hoje não se quer liberalizar a rádio, não se quer privilegiar projetos profissionais, quer-se reduzir, no fundo, a rádio a uma brincadeira de bairro, a uma brincadeira para amadores. Se há 2 ou 3 anos me tivessem descrito um projeto como aquele que está agora a ser implementado, eu teria respondido certamente que não acreditava, era demasiado maquiavélico pensasse numa coisa destas, dado que isso significaria que o Estado e o Governo estavam a agir da forma mesquinha de quem faz leis a pensar apenas numa pessoa ou numa empresa, na TSF, por exemplo. E não acredito, não consigo visualizar o Conselho de Ministros a decretar para a TSF. De resto, a atual situação, isto é, uma situação em que emergissem projetos profissionais, como começou a emergir nos últimos meses, só poderia ser útil aos profissionais, às estações de rádio, aos ouvintes. Para as estações de rádio, porque ela permitia-lhes mostrar ou demonstrar no ar como tem mais capacidades para fazer melhores programas, aos profissionais, porque os obrigava a trabalhar como até agora não têm trabalhado, e aos ouvintes, porque eles ganham sempre com tudo isto. E, na verdade, quanto aos profissionais e quanto aos ouvintes, que belas lições nós, profissionais, e certamente os ouvintes, recebemos nestes dias em que se tem respirado rádio em Portugal. De vocês, um punhado de veteranos da rádio que assumiu o risco de sair de confortáveis empregos, de vocês, engrinaldados por duas dúzias de jovens que, em pouco tempo, ganharam direito, conquistaram um lugar no ranking dos melhores profissionais da rádio em Portugal. Para mim, a rádio está de luto carregado, a partir do dia 24, que só levantaremos quando houver de novo liberdade nas ondas e puderem nascer projetos profissionais que possam concorrer com o atual duopólio Rádio Renascença RDP. Eu acredito que um dia vamos levantar esse luto, parafraseando o grande poeta popular António Aleixo, quer crer que não há decreto de governo que corte a raiz à liberdade radiofónica. Adelino Gomes, participação também nesta emissão de Cadeia Nacional de Rádio. Também a seguir à síntese da atualidade que vamos apresentar às 8h30 da manhã, entrevista com Raul Junqueiro, ex-secretário de Estado das Comunicações, e a participação também nesta cadeia nacional de rádio da Rádio Ativa do Porto. É a segunda Rádio do Porto a participar ativamente nesta cadeia nacional de rádio. Atenção, eu disse que iam ser 8h30 da manhã, mas Açores são 7h30. Já tenho mais uma horinha para estar na cama. O jornalista Luís Marinho tem já preparados os principais títulos da atualidade nesta manhã de quinta-feira, 17 de novembro, dia da rádio. 8h30 da manhã no continente, 7h30 nos Açores. Luís Marinho. Estudantes com mais postos na universidade têm agora pouco mais de 4 meses para se prepararem para o exame de acesso. As provas são a seguir à Páscoa, como anunciou o Ministro da Educação, Roberto Carneiro. Seja possível antecipar a prova para fevereiro. Neste primeiro ano, que é um ano em que as coisas têm que ser feitas com mais calma, mais serenidade, mais tranquilidade, a prova geral de acesso não vai ter lugar, com certeza, antes da Páscoa e, muito provavelmente, no início do terceiro período letivo. Roberto Carneiro, Ministro da Educação, exames de acesso à universidade vão ser a seguir à Páscoa. No Partido Comunista Português, depois do chumbo de Zita Seabra, a direção contra-ataque publica hoje no Avante uma informação do Secretariado do Comitê Central que relata o caso e os seus antecedentes, e há uma acusação final. Zita Seabra preparava uma operação contra o partido nas vésperas do Congresso. E no GT também alguma turbulência. O Presidente Pereira Lopes ameaçou demitir-se e ele está aqui em direto ao telefone. Pereira Lopes, bom dia. É verdade que chegou a apresentar a sua demissão do cargo de Presidente da UGT? Não, eu não apresentei a demissão do cargo de Presidente. Apresentei a demissão do lugar da Comissão de Política Internacional e coloquei a hipótese da minha própria demissão do cargo de Presidente da UGT. E porquê? Eu não quero, nem conseguirei, nem nunca serei um presidente honorário da UGT. Quero participar e exijo participar de pleno na vida da Central e em todas as suas decisões. E penso que também não tenha havido uma articulação funcional entre o presidente e o secretário-geral. E eu exijo que essa articulação se faça. Olha, dê-me alguns exemplos concretos. Por vezes o Presidente é confrontado com situações de facto consumadas e só tem delas conhecimento a posteriori. Tais como esta recente aproximação, aquela mesa redonda entre a UGT e a CGTP, em primeiro lugar, era do seu conhecimento, em segundo lugar, concorda que a UGT faça um processo de aproximação à CGTP? Ela não era do meu conhecimento. Eu não tinha conhecimento nenhum de tal mesa redonda. E fui, de facto, depois mais de uma situação, entretanto, eu tive conhecimento através da comunicação social. E concorda com essa aproximação? O GT não tem que faltar a sua estratégia e a sua atividade pela CGTP, nem estar numa posição permanente crítica à CGTP, nem andar agora em aproximações fictícias ou ao sabor de interesses ou pessoais ou de momentâneos. Por seguinte, acho que a CGTP tem um projeto muito diferente do nosso, da UGT. A CGTP ainda não deu provas de ser libertado de algumas ligações fortes e submissões ao próprio partido. Portanto, eu penso que esta posição da UGT não se altera em nada quanto àquilo que tem vindo a seguir. Não há razões para alterar. Pedro Lopes, uma última pergunta. A sua situação, portanto, está esclarecida ou encara ainda a tudo isso que não há para o futuro se essa situação é? Eu não estou a falar por amor à camisola, isto é, apenas com o objetivo de defender as legítimas aspirações dos trabalhadores portugueses. De uma forma realista. Não recebo quaisquer proventos da UGT e, portanto, posso dizer que estou ali sem qualquer interesse que não seja visto. Se os objetivos que me proponho e que peço que são os mesmos da UGT forem conseguidos e a caminhada for esta, eu continuarei. Se não for essa, não estou agarrado a lugares e mais ou mais a lugares que me dão trabalho e não dão proventos, como deve calcular. Era Pereira Lopes, bom dia. Era Pereira Lopes, ele falou aqui das suas divergências com o secretário-geral da UGT, Torres Couto. E na Autoridade Internacional, eleições do Paquistão dão maioria, ou deram já maioria à oposição. Uma mulher vai agora chefiar o governo, ela chama-se Benazir Bhutto. E já agora vamos também saber quais são os principais temas dos jornais franceses e ingleses. E o Mário Sampaio já os leu. Bom dia. Os jornais franceses continuam a dedicar bastante espaço aos conflitos sociais que atingem dos correios aos transportes. O Parisien publica a esse propósito uma sondagem de opinião, segundo a qual se fica a saber que 55% dos franceses interrogados seriam favoráveis à limitação do direito de greve dos funcionários e dos outros agentes do Estado. Sempre à volta do mesmo tema social, o Figaro comenta aquilo que ele chama a contraofensiva da oposição. Segundo um dos dirigentes do RPR, citado pelo Figaro, a verdadeira razão da desordem atual seria a ausência de política por parte do governo. Entretanto, diz o Figaro, continua a confusão nos correios, ao mesmo tempo que os farmacêuticos vão hoje manifestar. Mas, segundo o relato Olivier Racion, o primeiro-ministro Michel Rocard não se deixará comover pelos movimentos sociais nem pelas hesitações dos dirigentes do Partido Socialista. Numa entrevista concedida hoje ao Nouvel Observateur, o primeiro-ministro diz, com efeito, que a austeridade económica irá continuar até à primavera de 1990. O International Herald Tribune partilha as suas principais atenções entre a declaração de soberania votada ontem no Parlamento da Estónia, a depressão observada nos mercados de valores e a contraofensiva diplomática lançada por Israel contra a Organização de Libertação da Palestina. Os jornais britânicos trazem a mesma todas as primeiras pastas, a do Presidente Reagan e da Sra. Thatcher, lado a lado, diante da Casa Branca. O Financial Times descreve a cerimónia no primeiro dia da visita de adeus da Sra. Thatcher ao Presidente americano como tendo sido um exercício extravagante de admiração mútua. O Daily Telegraph escreve que o Presidente Reagan teria dito que a Sra. Thatcher ainda tinha um papel-chave a desempenhar nos assuntos internacionais, enquanto que o Independent julga que a Sra. Thatcher deu o primeiro passo para influenciar a administração do Presidente eleito George Bush ao sugerir gentilmente uma atitude mais aberta para com a Organização de Libertação da Palestina, mais aberta do que aquela que George Bush parecia estar preparado para adotar. A maioria dos jornais dá igualmente cobertura da primeira página às eleições do Paquistão. O Independent sublinha a baixa percentagem do número de votantes, que teria sido a mais baixa da história eleitoral do país. Mas, para o Daily Telegraph, o aspecto mais surpreendente ainda foi o ambiente pacífico em que as eleições decorreram. O Guardian adota um ponto de vista diferente quando diz que o Paquistão voltou à democracia por meio de uma eleição sobre a qual pesam já acusações de que ela foi manipulada a favor do governo. Referindo-se ao sucesso da Sra. Bhutto e da sua mãe, o jornal escreve que se prova o efeito mágico que o nome Bhutto continua a ter no Paquistão 9 anos depois do primeiro-ministro Bhutto ter sido enforcado. Finalmente, o Guardian traz igualmente um grande artigo sobre a votação no Parlamento da Estónia, rejeitando os planos do presidente Gorbachev para reformar a Constituição. O jornal menciona que esta votação foi criar ao dirigente soviético a sua maior crise constitucional desde a exigência dos arménios para que um território incorporado no vizinho Azerbaijão lhes fosse restituído. É assim o retrato do mundo feito nos jornais franceses e ingleses. Luís Marinho. Faltam 21 minutos e meio para as 9 horas da manhã. Dia da Rádio. Todos na mesma onda. 21 minutos e meio para as 9 horas da manhã no continente, bem entendido, porque nos Açores faltam 21 minutos e meio para as 8 da manhã. Lacónicos são os técnicos do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, que falam apenas de céu limpo ou pouco nublado em todo o país. Portanto, tempo seco, tempo de sol, céu quase sem nuvens, exceto durante a manhã. Pode haver neblinas e nevoeiros amanhã também. E esta noite vão começar a aparecer as geadas nas terras abrigadas do interior. Há descida de temperatura, sobretudo durante a noite, ainda segundo a previsão dos técnicos do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica. Cadeia Nacional de Rádio neste dia 17 de novembro, Dia da Rádio. Dia da Rádio. Todos na mesma onda. A participação também nesta cadeia nacional de rádio de outra rádio do Porto, depois da Rádio Festival, também a Rádio Ativa. Esta emissão tem nome e rosto. Distrito do Porto. Rádio Ativa, Rádio Atlântico, Rádio Caos, Rádio Clube de Gaia, Rádio Clube de Gondomar, Rádio Clube do Porto, Rádio Concerto, Rádio Delírio, Rádio Festival, Rádio Ger, Rádio Inovação, Rádio Ligador, Rádio Marcoense, Rádio Onda Verde, Rádio Satélite e emissores reunidos. Todos na mesma onda. Vamos então ouvir a participação da Rádio Ativa do Porto. Rádio Ativa. O som do Porto. O som diferente. 89.6 FM Stereo. A Rádio Radioativa. Todo este processo de legalização das rádios livres, está neste momento viciado. Primeiro porque o mapa de frequências já publicado não está completo, limita-se às frequências locais e exclui as regionais e nacionais, contrariando assim todas as expectativas, inclusive as promessas do próprio governo. Por nossa parte, radioativos, sempre tivemos como projeto candidatar-nos a uma frequência regional e, face à situação criada, temos de reconsiderar agora se apostamos ou não numa frequência local, com todas as limitações que isto implica no domínio da qualidade profissional e dos respectivos investimentos financeiros e técnicos. Sentimos, pelo menos, gravemente defraudados, como naturalmente todas as rádios com projetos regionais e que partem com uma radioativa de uma base predominantemente profissional. Por outro lado, o processo está viciado pela própria composição da Comissão Consultiva da Rádio, e com um forte peso de elementos afetos ao Governo, à RDP e à Renascença, são claramente partes diretamente interessadas na partilha das frequências disponíveis, assim como são elementos da referida Comissão que representam projetos de rádios privadas, como é o caso dos elementos do Correio da Manhã e do Comércio do Porto. Logo, as garantias de isenção e imparcialidade na análise dos vários processos de candidatura estão postas em causa. Nós, Radioativa, continuamos a pensar que seria correto manter em funcionamento todas as rádios locais até à atribuição final dos alvarás e não coordenou o Governo silenciá-las a partir do período do concurso, ainda por cima sem definir o tempo de silenciamento. Isto é um reconhecido atentado aos interesses das rádios e à própria liberdade de expressão, com particular significado, neste caso, para as populações que já se habituaram às suas rádios locais ou regionais. Tanto quanto sabemos, não foi isto que aconteceu noutros países da Europa que definiram o regime legal das rádios locais, apesar de, volta e meia, como se sabe, muitos dos responsáveis pela atual situação das rádios se reclamarem de um europeísmo que afinal nos parece algo hipócrita e demagógico. Apesar de tudo isto, no entanto, estamos confiantes de que as rádios locais acabarão por se virem a afirmar ou a confirmar como um fenómeno social e cultural imparável, uma realidade no domínio da comunicação social que o poder, seja ele económico ou político, não conseguirá domesticar, como atualmente nos parece que estão a tentar fazer. A emissão nacional que hoje está a decorrer é, aliás, mais uma prova da grande força das rádios livres portuguesas. Depoimento de Júlio Reisende, professor da Escola Superior de Belas Artes do Porto e como pintor, figura em Portugal e por esse mundo fora, sobejamente conhecida. Um povo que não olha para si terá agora mesmo de procurar a sua identidade. Nesse sentido, toda a informação, creio que fará o melhor serviço ao país, tocando aquele que tem ouvidos e olhos, ou então susceptibilizando para a nossa natureza de homens da Europa de hoje. A rádio tem nisso sérias responsabilidades e todos não serão demais em tal missão. O som do Porto. O som diferente. 89.6 FM Stereo. Em programas tivemos então a Radioativa. Exatamente, a Radioativa do Porto, participação também nesta cadeia nacional de rádio. Esta emissão tem nome e rosto. Distrito do Porto. Rádio Ativa, Rádio Atlântico, Rádio Caos, Rádio Clube de Gaia, Rádio Clube de Gondomar, Rádio Clube do Porto, Rádio Concerto, Rádio Delírio, Rádio Festival, Rádio G, Rádio Inovação, Rádio Lidador, Rádio Marcoense, Rádio Onda Verde, Rádio Satélite e emissores reunidos. Todos na mesma onda. Um quarto para as nove no continente, um quarto para as oito nos Açores. Atenção agora à entrevista. A entrevista já anunciada com o antigo secretário de Estado das Comunicações, Raul Junqueiro. É uma entrevista tanto mais importante quanto é certo ter sido Raul Junqueiro negociador pela parte portuguesa na Conferência Mundial de Comunicações da harmonização do espectro radioelétrico na faixa dos 100 aos 108 MHz. Vejamos então o que disse para esta cadeia nacional de rádio Raul Junqueiro. sem papas na língua, Raul Junqueiro. Ora bem, vamos ficar com mais certezas relativamente a todo este processo da autorização da utilização do espectro radioelétrico português. Raul Junqueiro, em entrevista conduzida por Francisco Lucena Santos. Dr. Raul Junqueiro foi secretário de Estado das Comunicações no governo Bloco Central, o governo PS-PSD. Dentro de dias, 24 de dezembro, as novas rádios vão ficar silenciadas, vai ser desempenhado o concurso para as frequências. Como é que comenta este concurso e este facto do silenciamento? Bom, eu estou absolutamente em desacordo com esta medida que o governo tomou no sentido de silenciar as rádios, porque é uma medida que, além de ilógica, vai ser extremamente prejudicial para as iniciativas que foram lançadas neste domínio e que são em número de várias centenas por todo o país. As rádios constituíram-se, houve novas iniciativas nos últimos anos, muitas destas iniciativas foram de uma importância fundamental para as populações a que se dirigiam especificamente, estou-me a referir, claro, a rádios locais, mas houve também iniciativas com um âmbito mais alargado, destinadas a populações mais vastas, rádios regionais típicas e outras até com características para serem rádios nacionais. Durante estes anos, os governos sucessivos toleraram, portanto, esta situação, um pouco por inépcia dos próprios governos, que não foram capazes de legislar atempadamente para permitir a regulamentação deste setor. Portanto, não se justifica agora que, ao fim destes anos, depois das iniciativas terem constituído, depois de terem sido feitos tantos investimentos, depois de se terem entregado tantos novos e tantos excelentes novos profissionais, se, por um ato administrativo, se fechem estas estações por um período que, na prática, não se sabe qual será a sua extensão. E mais grave do que isso, por um país que certamente vai liquidar um grande número destas iniciativas. Por isso eu estou em total desacordo com esta medida do governo. No imediato concurso que abre um concurso apenas para frequências de âmbito local, o governo apresenta razões de ordem técnica para ser apenas aberto o concurso para rádios locais. Foi secretário das comunicações, conhece bem o mapa radioelétrico português, concorda, acha que a legitimidade para esse argumento técnico? Não, já tive ocasião de dizer isso. O espectro radioelétrico português é constituído por um conjunto de frequências que, obviamente, são limitadas porque são negociadas internacionalmente, resultam de acordos internacionais. É evidente que depois há uma decisão política do lado do governo para ordenar esse espectro radioelétrico de acordo com os interesses nacionais e com os interesses, portanto, da política que é definida neste setor. Isto significa que o governo pode, teoricamente, criar duas ou três rádios nacionais, ou pode criar só uma rádio nacional e com as duas frequências nacionais fazer mais rádios regionais. Pode ter aqui um conjunto de alternativas à sua disposição. Portanto, é uma questão de vontade política. Os estudos em que trabalhou apontam para quantas frequências nacionais disponíveis? Bom, existiam, portanto, três frequências nacionais disponíveis e existia, portanto, a possibilidade de se instituírem um conjunto de 12 rádios regionais em todo o país, mas também com a possibilidade de sacrificar alguma destas frequências nacionais para poder criar mais rádios regionais. Portanto, o plano, foram estudos técnicos feitos na altura, que davam, portanto, possibilidade de, sem mexer em frequências que poderiam ser mexidas, mas sem mexer em frequências destinadas a fins de segurança nacional e de comunicações em situação de emergência, haveria, portanto, um número, se havia um número de frequências suficientes para dar corpo a novas iniciativas a nível nacional, iniciativas a nível regional e, naturalmente, também muitas iniciativas a nível local. Portanto, três frequências nacionais, das quais duas estão atribuídas, uma à RDP e outra à Rádio Renascença, portanto, há uma, pelo menos, ainda vaga, e 12 frequências regionais. Sim, mas com a possibilidade, portanto, de esse número poder ser aumentado ainda, porque haveria possibilidade de libertar ainda outro conjunto de frequências para esse efeito. Portanto, eu não vejo que haja aqui, do lado do Governo, uma razão técnica para esta decisão. O ministro Couto Santos, outro dia no Parlamento, invocou a necessidade de negociações com autoridades quer espanholas, quer marroquinas, negociações que poderiam prolongar-se, disse ele, por um ou dois anos. Pois, mas o ministro Couto Santos deveria ter colhido a informação exata sobre essa situação, porque as frequências são objeto de uma negociação global numa Conferência Mundial de Radiocomunicações, que reúne regularmente. E na última Conferência Mundial de Radiocomunicações ficou aprovado o espectro radioelétrico português, o plano de frequências globais destinadas a Portugal. É claro que há determinado número de frequências, mas essas até podem ser de caráter local, que, pelo seu posicionamento, podem passar fronteiras. É o caso de frequências, por exemplo, nas zonas fronteiriças, ou no Algarve, que naturalmente podem atingir países como Marrocos e vice-versa, não é? E há uma recomendação para haver um certo entendimento entre as autoridades de radiocomunicações dos países fronteiriços, mas isso não impede que se decida ou que não se pudesse decidir, ou que não se pudesse levar a cabo, desde já, um concurso para frequências regionais e frequências nacionais. É perfeitamente possível. Não há qualquer razão de natureza técnica, nem razões desse tipo, em minha opinião, que justifiquem o adiamento. O Secretário das Comunicações acha, parece-lhe razoável um prazo de um ou dois anos para negociações com autoridades espanholas e marroquinas? Não, até pelas razões que invoquei. A negociação principal é feita na Conferência Mundial de Radiocomunicações. A negociação fundamental está feita. Está feita. É nessa negociação que se estabelece quantas frequências são atribuídas para Portugal, para radiodifusão, para telecomunicações, para serviço fixo, para radioamadores, para comunicações, radionavegação aérea, etc. É nessa conferência que estas coisas se decidem. As negociações bilaterais entre países são apenas para acertar depois determinado tipo de frequências que, como lhe digo, podem ser de caráter nacional, mas até podem ser de caráter local. São até reuniões que se fazem com alguma habituação, até porque há outros serviços que não têm nada a ver com a radiodifusão, que têm a ver, digamos, com outros serviços de radiocomunicações que necessitam desses mesmos acertos. Não é, em minha opinião, continuo a dizer, justificável que o ministro tenha invocado este argumento. Na mesma onda. A TV entrevista com Raul Junqueiro, ex-secretário de Estado das Comunicações e negociador pela parte de Portugal na Conferência Mundial de Radiocomunicações da harmonização do espectro radioelétrico dos 100 na faixa dos 100 aos 108 MHz. Daí a importância das declarações de Raul Junqueiro, que desmente assim o ministro Couto dos Santos. Bom dia, Portugal. Bom dia, Açores. Região autónoma dos Açores, onde faltam neste momento 6 minutos para as 8 da manhã. No continente faltam 6 minutos para as 9. Está bom tempo. 276 estações de rádio nesta cadeia nacional, centralizada em Lisboa. Juntam-se a nós dezenas e dezenas de personalidades que, com o seu testemunho, querem marcar presença também nesta cadeia nacional de rádio, neste dia da rádio, quinta-feira, 17 de novembro. Vamos já ouvir Helena Roseta. Bom, rádio é comunicação. E comunicação significa que há uns que falam e há outros que ouvem. Apetece-me falar do direito de falar, do direito à liberdade de expressão e da necessidade de defendermos esse direito. Mas apetece-me também falar de um outro direito de que não se tem falado muito, que é o direito a ser ouvido. Só faz sentido haver liberdade de expressão se houver liberdade para ouvir aquilo que a gente tem para dizer. Este é um direito fundamental para a rádio. É necessário garantir o direito a que sejamos ouvidos, aqueles que trabalham na rádio possam transmitir a sua mensagem, mas também é um direito fundamental no cotidiano. As pessoas que nos estão a ouvir têm com certeza a experiência nos seus empregos, nas suas famílias, nos contactos das pessoas com quem lidam todos os dias, sofrerem momentos terríveis porque não foram ouvidos, porque não houve o respeito, a consideração mínima por eles, para que a sua opinião fosse perguntada, fosse tida em conta. Já nem sei se o ter em conta é o mais importante, mas pelo menos o perguntar. O direito a ser ouvido, penso que é um dos novos direitos pelos quais nós vamos ter que nos bater. E hoje, aqui neste dia da rádio, penso que é uma nota que deve ficar para todos. Vamos lutar pelo direito a sermos ouvidos. Helena Roseta, deputada independente do Partido Socialista, também com o seu testemunho neste Dia Nacional da Rádio. Sim, assim se pode dizer. Dia da Rádio, cadeia nacional de norte ao sul do país, 276 estações emissoras, a participação também nesta cadeia nacional de rádio de um veterano profissional de rádio, realizador da Rádio Renascença, Henrique Mendes. Estamos com o Dr. Vicente Ferreira, diretor do Secretariado das Comunicações Sociais da Igreja. Não era propriamente nesta entrevista que vamos, de resto, transmitir depois das notícias às 9 da manhã, que tínhamos agora alinhado a entrevista com Vicente Ferreira, ex-administrador da Rádio Difusão Portuguesa, entrevista conduzida por Emílio Rangel. Tínhamos alinhado, sim, Henrique Mendes, profissional de rádio, um veterano da rádio, realizador da Rádio Renascença, que também trouxe o seu testemunho a esta cadeia nacional de rádio, a este dia da rádio, 17 de novembro. Bom tempo em todo o país, repete-se. 3 minutos e meio para as 9 horas da manhã. Antes das notícias das 9, e porque neste momento não há possibilidades de termos em programa Henrique Mendes, ficará para depois das notícias das 9, à altura em que teremos também a participação em programa de rádios do Distrito de Aveiro, não uma, mas duas, e está a ouvir-se muito bem esta cadeia nacional de rádio lá em Aveiro. Há pelo menos seis pontos de sintonia onde só se ouve esta cadeia nacional de rádio neste 17 de novembro, dia da rádio. Bom dia, Aveiro! Aveiro tem as mulheres mais bonitas de Portugal, o que significa que tem as mulheres mais bonitas do mundo. Bom, e agora 3 minutos para as 9 da manhã. Vamos então para uma respiração musical antes das notícias às 9. Dia da Rádio. Todos na mesma onda. I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, Atenção ao sinal do horário. Nove horas no continente, 8 horas nos Açores, cadeia nacional de rádio. Dia de rádio. Todos na mesma onda. Bom dia, Portugal. As notícias às 9 com Luís Marinho. UGT, turbulência, presidente da Central Sindical ameaça demitir-se, diz que não quer ter um papel de mero espectador. No PCP, direção contra-ataca, publicada hoje no Avante, informação do secretariado do Comitê Central sobre Zita Seabra. A acusação final, a militante preparava uma operação contra o partido nas vésperas do Congresso. No Paquistão, uma mulher vai esfiar o governo. Eleições de ontem deram maioria absoluta ao partido da senhora Benazir Bhutto. Dia da Rádio. Todos na mesma hora. E ontem também o Ministro da Educação participou numa iniciativa inédita, um jornal falado, com ocasião para falar e dar notícias. Uma conversa em que participou a repórter Maria Flor Grosso. É a primeira vez que se realiza um jornal falado, experiência piloto, e que da próxima vez precisa de uma sala bastante maior para albergar aqueles muitos que estavam no chão. Entrevista de Paulo Portas ao Ministro da Educação Roberto Carneiro, não descurando os pontos quentes, o acesso ao ensino superior, a máquina demasiado pesada do Ministério, ou mesmo, como disse Roberto Carneiro, a excessiva tecnoburocracia da educação em Portugal. Roberto Carneiro disse ainda que este governo não tem alibis para não decidir e que, finalmente, a sociedade portuguesa explodiu ao fim de 50 anos e que está quase tudo por fazer no domínio da educação e daí a dificuldade de responder aos desafios da Europa e das empresas. Roberto Carneiro quer que cada escola tenha um projeto próprio e diz que 95% do orçamento do Ministério chega às escolas. Reconheceu que o orçamento de 89 não cresce em relação aos 4,7% de 88. Em relação à lei de base, o Ministro da Educação afirma que não está lá para cumprir calendários, um ano é pouco para pôr o projeto a funcionar e a Comissão Parlamentar felizmente compreendeu esta impossibilidade. Já Mega Ferreira fez a sua intervenção apelando para as experiências educacionais nos outros países e Maria João Rodrigues apresentou um jornal das notícias da educação, jornal este que foi televisionado ali na sala do Centro Nacional de Cultura. Jornal falado que demorou cerca de 3 horas, Roberto Carneiro conseguiu sair-se bem desta prova, com vários professores a colocarem questões precisas e as intervenções de fundo da jornalista Maria Emília Pereira dos Santos e da sindicalista Manuela Teixeira. Roberto Carneiro, em resposta, falava que 76% da população ativa portuguesa não tem mais do que 6 anos de escolaridade e isto é dramático, tendo em conta o desafio da CEE. E é mais um reflexo dos 50 anos de marasmo na nossa educação. Segundo Roberto Carneiro, Portugal foi o primeiro país a criar a ala de comércio em 1759, por Marquês de Pombal, e depois é também um dos primeiros a ter universidades. No entanto, essa vontade do saber não se traduziu nas estruturas, disse o ministro. Confessou que é um sindicalista máximo do governo e que a sua vida é feita de muitas tristezas. No final, foi assediado pelos pais dos alunos da escola de dança, aos quais o ministro pediu, por favor, comecem as aulas, não conseguimos fazer tudo de uma vez e mais, eu não tenho dinheiro que chegue. Depois foi uma professora reformada que pediu uma audiência. O ministro disse que recebe 1.200 cartas por dia e cerca de 150 pedidos de audiência também por dia. Roberto Carneiro era um homem cansado quando deixou à 1h da manhã as instalações do Centro Nacional de Cultura, ali na Antena Maria Cardoso, em Lisboa. Ministro Roberto Carneiro, ontem um exame duro neste jornal falado e já agora também uma revelação que ele fez no final. Os exames de acesso à universidade vão realizar-se este ano, já a seguir à Páscoa. E não já teve problemas internos, o Presidente da Central, Pereira Lopes, ameaçou demitir-se. Ele diz que não é informado de iniciativas importantes. Todos na mesma onda. Pereira Lopes, presidente da UGT, ele disse também que ou participa na vida da Central Sindical ou então vai-se embora. E no Partido Comunista Português, a agitação crescente, a direção publica hoje no Jornal do Partido, o Avante, a informação do secretariado do Comitê Central sobre Zita Seabra. O seu caso é este. Afirma-se que a ex-dirigente iniciou um processo de afastamento em finais de 87, que até lá, segundo ainda o documento, nunca votara contra nenhuma decisão da direção. Afirma-se também que ela se recusou durante este processo por várias vezes a falar com dirigentes do partido e depois vem a acusação final. Cita Seabra preparava uma operação contra o partido nas vésperas do Congresso, invocando a sua qualidade de membro do Comitê Central. E na Assembleia da República, assunto polémico também hoje em debate, os deputados vão falar de si próprios, das atividades que podem ou não podem desempenhar, acumulando com o seu cargo. Iniciativa do Partido Socialista e também do Partido Comunista Português. Jornal Pimentel. Tanto o PCP como o PS eliminam o vasto campo de manobra dos deputados portugueses. Com efeito, se hoje em dia um membro da Assembleia da República poderá praticamente ter a par das suas funções outras as quaisquer a título privado, caso estes projetos venham a ser aprovados, como se prevê, vai deixar de poder fazer. Por exemplo, segundo o projeto da bancada comunista, um deputado não poderá exercer qualquer função de administração ou chefia em empresas públicas ou em empresas concessionárias de serviços públicos ou sequer ser nomeado pelo governo para ocupar um qualquer cargo. Os socialistas vão mais longe nas suas restrições, além das propostas do PCP, consideram incompatíveis as funções de administração na banca ou sociedades parabancárias, sociedades imobiliárias, intervenção em qualquer contrato com o Estado, ou mesmo de ter mais de 10% de capital numa empresa que de qualquer forma tenha um relacionamento da sua atividade com a do Estado. O PS, entretanto, apresenta também um projeto que restringe as atividades possíveis para os membros do Governo, quando esses os deixem de ser. Nomeadamente, os ex-membros do Governo não poderão exercer qualquer funções em áreas que tenham estado sob a sua tutela. De certa forma, estes projetos do PCP e do PS são uma resposta ao aumento decidido pelos deputados e votado exclusivamente pelos deputados do PSD antes das férias de verão e que disseram a respeito, como toda a gente sabe, aos seus próprios vencimentos. É assim, hoje na Assembleia da República, os deputados vão discutir as atividades que podem ou não podem desempenhar em acumulação com o seu cargo. E na atualidade internacional, o tema é ainda as eleições do Turquistão, venceu o partido da senhora Benazir Bhutto com maioria absoluta. E em Bruxelas, os ministros da investigação dos 12 podem tomar hoje decisões importantes, como diz o António Esteves Martins. Dia de Rádio. Todos na mesma onda. Esperamos ter agora o António Esteves Martins. Bom dia. Não temos o António Esteves Martins. Recordamos então os títulos desta edição. O GT, turbulência, presidente da Central Sindical ameaça admitir-se. Ele diz que não quer ter um papel de espectador. No PCP, direção contra-ataque, publicado hoje no Avante, informação do secretariado do Comitê Central sobre Zita Seabra. E a acusação final, a militante preparava uma operação contra o partido nas vésperas do Congresso. No Paquistão, uma mulher vai esfiar o governo. As eleições de ontem deram maioria absoluta ao partido da senhora Benazir Bhutto. Estas foram as notícias das 9 Cadeia Nacional de Rádio, edição de Luís Marinho, com a Maria Flor Pedroso e Jerónimo Pimentel. Repórter político na técnica, Miguel Paulo, Nuno Miguel, José Manuel Cabo, Jorge Pena, Pedro Brinca, Israel Hugo, 9:30. Nova síntese da atualidade. Dia de Rádio. Todos na mesma onda. No continente passam 8 minutos das 9 horas. Nos Açores passam 8 minutos das 8 horas. É uma hora a menos lá nos Açores. Bom dia, Açores. Vou encher a boca com isto. Bom dia, Portugal. Cadeia Nacional de Rádio, dia de rádio, 17 de novembro de 1988. 276 estações de rádio. Todas na mesma onda e a participação de dezenas e dezenas de personalidades que querem deixar ficar o seu testemunho também neste Dia Nacional da Rádio. Dentro de minutos, a entrevista com Vicente Ferreira, ex-administrador da Rádio Difusão Portuguesa, entrevista conduzida por Emílio Vergel e a participação de duas rádios do Distrito de Aveiro. Bom dia, Aveiro, está a ouvir-se muito bem esta edição nacional. Esta cadeia nacional de rádio, 276, todos do mesmo lado, todos da mesma onda. Antes de termos então em programa a entrevista com Vicente Ferreira e a participação dessas duas rádios do Distrito de Aveiro, uma respiração musical de novo em português. 9:11 nos Açores, 8:11, cadeia nacional de rádio até às 8 da noite, desde as 7 da manhã. Dia de rádio. Todos na mesma onda. Em programa vamos ter então a entrevista com Vicente Ferreira. Ele é diretor do Secretariado das Comunicações Sociais da Igreja Católica, foi administrador da Radiodifusão Portuguesa e participou na elaboração dos primeiros projetos da Lei da Rádio. Portanto, vamos ouvir a entrevista com Vicente Ferreira, conduzida por Emílio Rangel. É uma entrevista que, se compreende, é bastante importante, as declarações de Vicente Ferreira, dado os cargos que ocupou ou ocupa. Vamos ouvir então a entrevista com Vicente Ferreira. Estamos com o Dr. Vicente Ferreira, diretor do Secretariado das Comunicações Sociais da Igreja Católica, foi gestor da RDP durante algum tempo, participou na elaboração dos primeiros projetos, de alguns dos primeiros projetos da Lei da Rádio. Pois bem, bem haja por aqui estar nesta emissão nacional, nesta rede nacional. Queria, em primeiro lugar, pedir o seu ponto de vista, a sua impressão, o seu sentimento em relação a esta problemática toda que envolve, do meu ponto de vista, uma questão crucial para a comunicação social em Portugal, ou seja, o problema específico das rádios, da sua liberdade, da sua dimensão, da sua existência. Bem, o problema é um bocado complicado na forma como tem sido apresentado até aqui. A estratégia não se apresenta clara e parecia-me lógico nesta altura que todo o espectro aparecesse de forma transparente. Isto é, desde o espectro regional ou local ou nacional, que posicionasse cada um dos intervenientes ou dos interessados, melhor dizendo, no concurso ou na empresa, sob o ponto de vista agora até da ótica do empresário, diria, na empresa a constituir. Penso que todo este processo está necessariamente não muito claro e, pelo regulamento que vi nos jornais, o processo é altamente burocratizado. Convém talvez lembrar aqui, há cerca de um ano, o Financial Times dizia que em Portugal havia três grandes pontos fracos. Os prazos, a burocracia e a morosidade dos papéis, e acrescentava-lhe um quarto que era a imprevisibilidade política. Bem, um ano depois estas coisas não continuam muito claras, o que é pena. De facto, teria sido interessante ter a clareza toda na sua dimensão estratégica do problema para que cada um soubesse agir dentro das suas perspectivas. Penso, por outro lado, que estamos falando de um problema, está bem, a comunicação social tem outro impacto, mas que estamos falando de um problema de índole empresarial e de comunicação num problema ideológico. A mão está demasiado fechada e vai ser complicado o futuro. Doutor Vicente Ferreira, em seu entender, pela experiência que tem, pelos cargos que já desempenhou, em seu entender, acha que era necessária esta paragem a que as rádios vão ser submetidas depois deste processo todo, depois das complicidades todas que resultam de anos de funcionamento? Aí é muito complicado dar-lhe uma resposta. Enfim, não fujo à questão. De facto, nós quando lemos o preâmbulo da legislação, põe-se lá o problema das pessoas que de facto não entraram no jogo poderiam ficar excluídas. Mas penso que há um ano atrás poderia ter sido resolvido o problema. O arrastar da situação gera necessariamente saídas difíceis. Mas também penso que seria possível encurtar estes prazos. Porque penso que se não tivesse criado uma comissão com tanta documentação e com uma via tão administrativa, tão complicadamente administrativa, se calhar não se punha em causa aquilo que neste momento é posto. É que muitas das empresas dificilmente vão sobreviver, porque não vejo as empresas a sustentarem os seus custos sem terem receitas como contrapartida durante 3, 4, 5, 6 meses. Bem, não se tem bem a noção do que vai ser isto. Porque, enfim, o processo não só é caro, como é moroso, como ainda por cima pede todo um conjunto de dados que se me figuram de difícil tradução, como sejam os perfis. E aqui fica uma pergunta, mas os CTTs não fizeram os perfis quando libertaram estas redes das rádios locais? Portanto, há aqui toda uma forma de burocratizar o processo que se me figura difícil para... Estou a pensar em Bragança, pensar no norte do país, como é que as pessoas vão ter acesso em termos de dinheiro, aquelas rádios locais, ou com valores sentido local, as rádios pequeninas, como é que vão ter capacidade, dinheiro, capacidade técnica e dinheiro para apresentar o seu projeto? De resto, aí levanta-se uma questão também de outra natureza. A taxa a que ficam sujeitas muitas dessas rádios, todas vão pagar uma taxa de 500 contos, e há rádios que não fazem isso num ano de receita, não é? Há rádios locais que não fazem isso em zonas do país, não fazem isso como num ano de trabalho. Para um país a descobrir e entrar num novo esquema, e penso que as pessoas não podem, ou dificilmente conseguem, a situação que lhes é sugerida. É um bocado triste verificar que a nossa democracia continua ainda muito sujeita a um modelo algo dirigista, com dificuldades burocráticas, de desconfiança. No íntimo, dizia que a mesma classe política continua a desconfiar dela própria. Não acredita nas virtualidades da democracia e sempre que pode está a pôr travões, constrangimentos, sei lá, para a própria autoridade que hoje se fala na próxima revisão constitucional. É, para mim, já um mecanismo de desconfiança da própria comunicação social. Porque nos anos 90 não se admite, com certeza, este vício das pessoas. Tem alguma explicação para o facto de o governo pôr a concurso apenas frequências locais, e de resto isto de alguma forma liga-se com a sua resposta anterior, e deixar na gaveta as frequências regionais e até as frequências nacionais, complicando sobretudo os projetos que tinham mais ambição? Bem, relativamente a frequências regionais, eu diria que isto está no segredo de 12. Penso que do plano de Geneve de 84, na sua segunda fase, foram dadas 3 redes nacionais de FM a Portugal. O ano passado foi distribuída uma à RDP, outra à Renascença, há uma disponível. Certamente estará aqui uma saída, ou é possível, penso eu, uma saída à prazo para o espectro regional. Porque de resto, a realidade está aí. As rádios regionais que existem são as oficiais e estão aí. não vejo a curto prazo outras possibilidades. Portanto, as regras de jogo neste momento são de rádios locais e, quanto ao aspecto regional e nacional, uma grande interrogação. Se é uma estratégia intencional e o amadorismo na base do que está a acontecer, penso que dentro de alguns meses teremos a resposta. Pois, creio que sim. Dr. Vicente Ferreira, muito obrigado por aqui ter estado e por ter prestado o seu depoimento e a sua contribuição para esta. Nada, eu agradeço e faço votos profundos para que a comunicação social seja tratada como os outros processos deste país, com um ser grande sem tutelas. Vicente Ferreira, à entrevista conduzida por Emílio Rangel, diretor do Secretariado das Comunicações Sociais da Igreja Católica, participou na elaboração dos primeiros projetos de lei da rádio, foi administrador da Radiodifusão Portuguesa, um testemunho importantíssimo. Dia da Rádio. Todos na mesma onda. No continente são 9 horas e 19 minutos, nos Açores são 8 horas e 19 minutos. Bom tempo em todo o país, sol quase um dia sem nuvens. Era esta a previsão dos técnicos do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica. Bom dia, Viseu. Bom dia, Portugal. Bom dia, Viseu. Rádio Voz de Mangualde, Rádio Escuro de Vila Nova de Paiva, Rádio Lafões de São Pedro do Sul e a participação das rádios de Aveiro, designadamente da Rádio Mulicei. Esta emissão tem nome e rosto. Distrito de Aveiro. Rádio Bairrada, Rádio Botarel, Rádio Câmara, Rádio Clube de Azemães, Rádio Clube da Feira, Rádio Clube do Voga, Rádio Cultural de Salreu, Rádio Independente, Rádio Livre da Mielhada, Rádio Moliceiro, Rádio Nova Onda, Rádio Oceano, Rádio Oceloa, Rádio Portugal Centro, Rádio Província, Rádio Regional Arouca, Rádio Regional Aveiro, Rádio Serra Mar, Rádio Terra Nova, Rádio Terras da Feira, Rádio Voz da Ria. Todos na mesma onda. Vamos então à participação da Rádio Moliceiro de Aveiro. Um amor de rádio. Somos Moliceiro FM, emissora regional do Centro, diariamente nos 97 emitidos de Aveiro, o Arauto da Defesa da Liberdade de Informação Radiofónica da região, a cujos autênticos interesses pretendemos livre e legitimamente servir. Apresentamos-nos como o amor de rádio e emitimos diariamente entre as 6 e as 2 da manhã. O nosso projeto é de uma rádio regional. Aqui trabalham profissionais da comunicação social que, com gente jovem que ensaiam os primeiros passos, que tornam possível este projeto de descentralização da comunicação social. O que se pretende na realidade é servir as terras e as gentes de uma parte da região centro e, deste modo, o país. Inserido nesse espaço etnogeográfico, este projeto coletivo tem vindo um espírito tempo de mudança que ocorre em Portugal. Com esse fundamento, o Moliceiro FM, emissor regional do Centro, abrachou-se nas vertentes dos meios humanos e técnicos. Temos, de facto, instalações e equipamentos que, sem falsas modéstias, têm sido consideradas perto de modelares. O Moliceiro FM, ao tomar conhecimento do adiamento do concurso para as frequências regionais, se é dia, viu o seu futuro com natural expectativa, se não mesmo com apreensão. Comungamos a mesma linha de pensamentos que todas as outras rádios. Por isso, a razão da nossa participação nesta emissão é que se espera não seja esquecida. Em Aveiro, Moliceiro FM, emissor regional do Centro, o amor de rádio. Dia da Rádio. todos na mesma onda. Aveiro, Aveiro do meu coração, Rádio Botarel de Águeda também em programa. Emissora independente de Águeda, Rádio Botarel. Com o Malhão de Águeda, interpretado pelo grupo típico O Cancioneiro de Águeda, que todos os dias, pelas 7 horas, a Rádio Botarel abre as suas emissões para as fechar às 2 da madrugada seguinte. Numa altura em que se joga o futuro das rádios, o nosso pensamento da importância que a Rádio Botarel tem no Conselho de Águeda é, no fim e ao cabo, coincidente com o pensamento do Presidente da Câmara Municipal de Águeda, Engenheiro Júlio Ribeiro, que recentemente ouvimos sobre o assunto. A verdade de uma região é sempre mais bem tratada pelos que estão junto dela e a acompanham no seu pulsar do dia a dia. A Rádio Botarel apareceu quase que ao mesmo tempo da altura em que assumi a presidência da Câmara. Este facto é extremamente importante. E é porque, se exige da Câmara Municipal, e bem, através da Rádio Botarel, que tem desempenhado um papel extraordinário pela isenção da Câmara Municipal, pela sua transparência e pela melhor informação que deve prestar, através da Rádio Botarel, o melhor esclarecimento de todos os munícipes. E esta simultaneidade de ter assumido a presidência da Câmara com o aparecimento da Rádio Botarel tem sido, para a Câmara Municipal, extremamente útil. E ser-lhe-á cada vez mais, na medida em que, tal como tem surgido, se aumente, se melhore cada vez mais a isenção, a transparência e a maneira de transmitir para os munícipes a verdade dos factos, das ações que a Câmara Municipal tem exercido. Emissora independente de Águeda, Rádio Botarel. Assim tivemos em programa a participação de duas rádios do Distrito de Aveiro, a Rádio Moliceiro e a Rádio Botarel de Águeda. Esta emissão tem nome e rosto. Distrito de Aveiro. Rádio Bairrada, Rádio Botarel, Rádio Câmara, Rádio Clube de Azemães, Rádio Clube da Feira, Rádio Clube do Voga, Rádio Cultural de Salréu, Rádio Independente, Rádio Livre da Mielhada, Rádio Moliceiro, Rádio Nova Onda, Rádio Oceano, Rádio Oceloa, Rádio Portugal Centro, Rádio Província, Rádio Regional Aroca, Rádio Regional Aveiro, Rádio Serra Mar, Rádio Terra Nova, Rádio Terras da Feira, Rádio Voz da Ria. Todos na mesma onda. Outros nomes para esta emissão, Carlos Pimenta e Luís Filipe Costa. Fico para ouvir antes das 10 horas da manhã. São 9 horas e 27 minutos no continente, 8 e 27 nos Açores. Bom dia, Portugal. Às 9h30, 8h30 nos Açores, teremos aqui mais uma síntese da atualidade informativa. 20 graus de temperatura máxima para Lisboa e para o Porto, 21 para Faro. E também a seguir à síntese da atualidade às 9h30 da manhã, hora do continente, a participação da Rádio Escuro de Vila Nova de Paiva, Viseu. Bom dia, Viseu. Saudação especial para a Rádio Voz de Mangualde, para a Rádio Lafões de São Pedro do Sul e a Rádio Escuro de Vila Nova de Paiva. Bom dia também para as rádios do Porto reunidas, que também estão nesta cadeia nacional, a 17 de novembro, dia da rádio. When I was 9 years old, my daddy ran away with a woman he met on the train. Oh, his little boy ran to the room where his piano was playing, wait for him. He played and he played. He played and he played. Atenção ao sinal horário. Nove e meia no continente, 8h30 nos Açores, cadeia nacional de rádio, as notícias com Francisco Sena Santos. Banco Borges Irmão, o governo trata hoje da sua passagem à sociedade anónima. É um dos assuntos na agenda do Conselho de Ministros que reúne já dentro de minutos. De qualquer modo, não é ainda a privatização, apenas a passagem à sociedade anónima de capitais públicos. E hoje estamos no dia D, o dia da rádio. 276 emissoras em simultâneo, cobertura do território português, do Minho ao Algarve, aos Açores. Neste momento já 2 horas e meia de emissão e apesar de haver quem de fora tenha tentado levantar dificuldades, a onda, Emílio Rangel, está forte e a passar. Sim, sem dúvida, podemos já nesta altura falar de sucesso sem qualquer tipo de restrições. A nossa emissão está a ser, de facto, um sucesso, está a ser ouvida de norte a sul do país, do Minho ao Algarve, está a ser ouvida nos Açores. E novas rádios a juntar-se a este. E novas rádios a juntar-se. Sem dúvida, já não podemos falar de 276, temos que acrescentar mais algumas. Por exemplo, acaba de aderir a esta emissão e está a transmitir já o nosso sinal, o Clube de Radiodifusão de Oliveira de Frades, a Rádio Prisma do Porto, a Rádio Gondomar. Bom, se vêm a juntar algumas rádios mais que se vêm a juntar a esta já vasta cadeia de emissoras que estão a transmitir esta emissão. Isto apesar de dificuldades criadas nas últimas horas? Sim, dificuldades criadas por contra-informação, por notícias falsas que foram propaladas, com a nítida preocupação de desmobilizar esta cadeia. Está provado, estamos a fazer uma emissão com um grande sentido de responsabilidade, com uma grande dignidade, para demonstrar, para sensibilizar quem de direito, para sensibilizar sobretudo o governo, as autoridades que têm responsabilidades nesta matéria, para uma grande preocupação que nós temos. Nós todos, rádios que têm mais ou menos ambição, mas todos temos uma grande preocupação em relação à paragem. Se não foi possível, não foi necessário parar em nenhum país europeu, não me canso de repetir isto, para se harmonizar o espectro radioelétrico. Pois bem, também seria possível resolver dessa maneira o problema em Portugal. Mas em Portugal as novas rádios fecham em 24 de dezembro e não se sabe quando é que volta. Não se sabe quando é que volta. Essa é que é a angústia e o governo tem que entender esta mensagem, tem que entender esta nossa preocupação. As nossas preocupações, a nossa preocupação fundamental, a preocupação das rádios de todo o país é esta. Nós temos que saber quanto tempo de paragem vamos ter. Porque são centenas de postos de trabalho que estão em causa. São centenas de postos de trabalho. E centenas de projetos. E centenas de projetos são públicos que vão ficar desmobilizados. São investimentos que estão em causa e este património não pode ser perdido porque, pelo facto de ser privado, não deixa de ser um património nacional. Temos que o preservar. Amigo Rangel, a onda da rádio está a passar e forte. E aqui o essencial do resto da atualidade. Entrada na Universidade, a prova global é logo após a Páscoa. Parlamento, PS e PC propõem hoje acabar com negócios privados dos deputados. No Paquistão, o regresso dos Bhutto Benazir, maioria absoluta, aos 35 anos. Em Coimbra, sob o pano da Bienal Universitária. E hoje, a apresentação de um novo livro de Carlos Vaz Ferraz. Já o leram em Nogórdio. Hoje é O Soldado. O Soldado, aliás, as peripécias de um soldado português no tempo das Áfricas. É um pobre diabo que vai defender as fronteiras do Império o mais longe possível e tendo a menor consciência possível. Ele nasce numa aldeia que só foi descoberta no censo de 1960 e, levado por uma mão invisível, chegou até aos confins do Império e ficou lá esquecido no sítio onde ele achava que era o melhor onde tinha vivido. Vaz Ferraz, O Soldado, a partir de hoje, nas livrarias. A guerra vista pelo lado pícaro dos dramas. Estas foram as notícias das 9:30 da manhã com Francisco Sena Santos, Cadeia Nacional de Rádio. Dia de Rádio. Todos na mesma onda. 25 para as 10 no continente, 25 para as 9 nos Açores, cadeia nacional de rádio. 276 estações nesta cadeia nacional em dia de rádio, 17 de novembro, dia de bom tempo, céu limpo ou pouco nublado em todo o país. Bom dia, Viseu. Bom dia, Viseu. Rádio Escuro de Vila Nova de Paiva. A Rádio Voz de Mangual, de Rádio Lafões de São Pedro do Sul, três das estações que estão juntas nesta cadeia nacional de rádio. Participação em programa nesta cadeia nacional da Rádio Escuro de Vila Nova de Paiva, Viseu, com o depoimento do Presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva, Aventino Loureiro Beleza. É isso que vamos ouvir, a participação da Rádio Escuro de Vila Nova de Paiva, Viseu. Nacional. Vamos então ouvir o depoimento do Presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva. São o borbulhar de um concelho, são o borbulhar de uma região. Aí se manifesta de uma maneira imediata os interesses coletivos de uma comunidade e também os interesses de grupo, nomeadamente através da intervenção de associações, através da intervenção de grupos devidamente organizados e que defendem determinado projeto para a sua terra, determinado projeto para o seu concelho, determinado projeto para uma determinada região. As rádios locais são extremamente importantes porque são também um meio de intervenção imediata na resolução, por vezes, de aspirações importantes das populações. São um meio de diálogo que eu entendo mais fácil e mais correto que as pessoas podem encetar, nomeadamente numa área restrita, e têm uma importância também grande, porque elas são a manifestação da cultura e a manifestação dos, e podem alertar exatamente para isso, para a história, para a cultura, para o passado de um concelho, de uma região ou do local onde estão inseridas. De Paiva, Viseu, saudação para Viseu, Rádio Voz de Mangual, de Rádio Lafões, São Pedro do Sul, e esta Rádio Escura de Vila Nova de Paiva, que ouviu o Presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva, Aventino Loureiro, beleza. E Guarda, ó da Guarda. E Guarda, ceia, distrito da Guarda, Rádio Beira Alta. Aí está a Rádio Beira Alta também participando nesta cadeia nacional, 276 estações de rádio, já lá vamos. Esta edição tem nome e rosto. Distrito da Guarda. Rádio Antena Livre, Rádio Beira Alta, Rádio Cidade Opidana, Rádio Clube Serra da Estrela. Todos na mesma onda. Vamos então ouvir a participação da Rádio Beira Alta de Ceia, Distrito da Guarda. Para Ceia e para as Beiras. Estamos deste lado. Rádio Beira Alta. Naturalmente. Porque estamos deste lado. A rádio local em Portugal tem à sua frente um futuro risonho. Estes foram ultrapassados os entraves que tentam colocar uma SAIM nas nossas rádios livres. É que são mesmo vários entraves. São mais de 1000 contos por um alvará. Fora aquilo que ainda não sabemos que temos de pagar, pelas taxas anuais, a homologação das instalações, etc. Eu não percebo bem se esta tão elevada taxa é para mais uma vez desfavorecer o interior pobre e carenciado, ou se é para encher os cofres do nosso Estado com mais de 200 mil contos de dinheiros, que seriam melhor utilizados localmente. Outra realidade, rádios a fechar na véspera do Natal. Bom, como estava previsto, somos mais uma vez estrangulados nas verbas publicitárias e somos impedidos de respeitar compromissos publicitários que terminam no final deste ano civil. São centenas de contos de prejuízo de toda a maneira. Somos um país da Europa, dizem, mas, pelos vistos, não seguimos a Europa na tolerância das novas rádios, não as encerrando num período transitório, mas obrigando-as mesmas a adaptar-se à legislação dentro de um determinado período de tempo. Isto tal como aconteceu nos países francófonos, na Itália e na Espanha. O jornalismo profissional nas regiões do interior é também um problema, dadas as várias carências das regiões. A alegada falta de frequências disponíveis é também outra conversa balofa. Uma mesma frequência, em Portugal, pode ser utilizada até 5 ou 6 vezes. Se não, vejamos o mapa de frequências publicado e tiremos as nossas conclusões. Sem frequências nacionais ou regionais, ficamos à mercê do estrangeiro superdotado de poderosas organizações dos mass media. A partir do Natal, e durante sabe-se lá quanto tempo, só teremos duas alternativas radiofónicas nacionais. Ou o poder, ou o clero. Que sorte têm os habitantes da região da Guarda e das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, porque já têm as suas rádios locais há longos anos. E também os de Lisboa, que têm, infelizmente, só a rádio norte-americana como alternativa. Traseia. E para as beiras. Estamos deste lado. Rádio Beira Alta. Naturalmente. Porque estamos deste lado. Olá, Guarda! Participação da Guarda, do Distrito da Guarda, Ceia, Rádio Beira Alta, de Ceia, participação também nesta cadeia nacional. Esta emissão tem nome e rosto. Distrito da Guarda. Rádio Antena Livre, Rádio Beira Alta, Rádio Cidade Opidana, Rádio Clube Serra da Estrela. Todos na mesma onda. Iniciamos com o nome, rosto e número. Já estamos quase nas 300 estações de rádio nesta cadeia nacional. E dezenas de personalidades participando também nesta emissão do Dia da Rádio, 17 de novembro de 88. Carlos Pimenta, deputado ao Parlamento Europeu pelo Partido Social Democrata. Vamos ouvir o seu testemunho, Carlos Pimenta. Bom, a Europa hoje, a Europa 92, é cada vez mais a constatação de que os dias da rádio voltaram. Voltaram os dias da rádio depois dos primeiros anos em que a televisão parecia ter ocupado completamente todo o espaço de intervenção a nível dos audiovisuais. Verificamos que hoje a rádio explodiu. Explodiu em diversidade, ocupou um espaço insubstituível. A rádio e a companhia no carro, a companhia em carro, enquanto feliz, a companhia em cima do momento, por cobrir os acontecimentos. E o projeto europeu é um projeto onde tem que caber esta expressão de liberdade e ao mesmo tempo de qualidade, que é a rádio. Qual vai ser a rádio de 92? Eu espero que se consolidem coisas que correspondem a opções diferentes no gosto das pessoas. Uns programas de alta qualidade musical, outros que sejam mais do género área jornal, com a TSF sempre em cima do acontecimento, mas que sobretudo tenham qualidade. Tenham qualidade a nível do profissionalismo, o que implica terem condições para terem qualidade. Espero também que a rádio possa ser, a nível dos pequenos grupos, uma maneira de participação, de criatividade, sobretudo para a gente jovem, de começar a intervir no todo social. No fundo, aquele debate sobre o espaço público. O espaço público, se onde estão as decisões, que antes era a saída da igreja, a reunião da família na aldeia, e que hoje em dia é importante saber quem é que intervém no espaço público e tem que ser aberto. O espaço público tem que ser cada vez mais um domínio onde todos os cidadãos intervêm. E a rádio é um lugar particularmente para que o espaço público seja democratizado. Companhia da Rádio. Todos na mesma onda. O testemunho de Carlos Pimenta, deputado ao Parlamento Europeu pelo Partido Social Democrata. Voltaram pelos dias do rádio. Voltaram, sim senhora. E aqui fica também um agradecimento a toda a família da publicidade, a toda a família publicitária que participa, não participando nesta grande cadeia nacional, facilitando a abertura das antenas, a abertura total, a antena completamente cheia apenas para esta emissão. Muito obrigado. Faltam 9:45 no continente, 9:45 na região autónoma dos Açores. O testemunho de outro jornalista nesta cadeia nacional. O testemunho de Luís Filipe Costa. Naturalmente me associo a este dia da rádio, naturalmente apoiando as suas reivindicações, porque não vale a pena ver neste país nascer torto mais um projeto. Ou ele começa com as condições indispensáveis, ou então já se está a condená-lo a uma minoridade, uma dimensãozinha que tem sido bem à portuguesa. Mas este dia de luta, e é efetivamente um dia de luta contra inqualificáveis medidas do governo, este dia de luta, dizia, tem de ser também um dia de reflexão. De reflexão para os que estão interessados no movimento das rádios novas. É que elas têm que ser efetivamente novas. Há que ter consciência de que este arranque exige uma paixão extremamente lúcida e fria. As rádios novas terão de ser não um entretenimento de uma malta porreirinha que tem umas horas para gastar, não um investimento mais ou menos fácil para dar lucros sem grande trabalho a quem tem algum dinheiro do lado. Elas terão de ser, acho eu, um projeto altamente profissional e diferente. Basta de cópias amadorísticas da já anquilosada rádio oficial, basta de emissoras que são a nossa companhia. Nós não somos aquelas velhinhas do fim do século que alugavam umas meninas mais ou menos prendadas para lhe derem romances românticos ao fim da tarde. Basta de tentar agradar a todos, transmitindo hora jazz, hora fado, isso é impossível. Basta de conceber a rádio como um giradiscos gigante que vai editando música hora após hora. É urgente que nova nestas rádios. Quero dizer, por exemplo, ficção rádio, que é uma coisa que ainda não apareceu. A composição, a gravação, a experimentação do som, a procura de uma linguagem. Quero dizer, por exemplo, programa. Isto é, objeto sonoro que quer ser ouvido atentamente. Não basta ser aquele sonzinho lá no fundo que nos acompanha no nosso dia-a-dia, para isso já há bastante barulho. Ousem ser um som que obriga a parar. Exige ser escutado sem que ao mesmo tempo se esteja a ler, por exemplo, um livro ou a lavar a louça. É preciso que a rádio seja um fim em si própria. Basta de meios. Luís Filipe Costa, jornalista, o testemunho também nesta cadeia nacional. Dia da rádio. Todos na mesma onda. Portugueses, portuguesas, fala-vos Herman José neste sagradíssimo dia de 17 de novembro, como uma das vítimas do grupo dos severamente silenciados, mas estão sozinhos, venho aqui expressar a minha solidariedade e o meu descontentamento pela lei da rolha a que as rádios livres vão estar sujeitas. Por este andar, não tarda nada, voltamos ao exercício da maioria silenciosa. De maneira que Maximiana comentaria: para eles são canadinhos. Mas, como diria Esteves logo a seguir, calma, nada, força na verga, tudo ao monte e fé em Deus, que isto não pode ficar assim, carago. Eu disse carago. Shining when we will fall apart. Também nesta cadeia nacional de rádio. Faltam agora 8 minutos para as 10 da manhã no continente, 8 minutos para as 9 na região autónoma dos Açores. Enche a boca com isto. Bom dia, Portugal. Ouça depois das notícias das 10 da manhã, Vítor Cunha Rego, diretor do semanário, João Martins, das produções João Martins, Ita Seabra, Francisco Pinto Valsemão, Júlio Isidro, Edito Estrela, Pedro Ferraz da Costa, presidente da CIPA, Miguel Sousa Tavares, Lee Morrison, José António Saraiva, diretor do Expresso, Sérgio Godinho, João Mota, António Pedro Vasconcelos, o cineasta, Maria Celina, no Sindicato dos Jornalistas, Arons de Carvalho, em entrevista conduzida por Francisco Sena Santos, e José Silva Pinto, diretor do semanário O Jornal. Cadeia Nacional de Rádio, até às 8 da noite. Bom dia, Leiria. Participação também do Distrito de Leiria, de rádios do Distrito de Leiria, nesta cadeia nacional de rádio até às 8 da noite. É a Rádio Lis, já lá vamos à Rádio Lis de Leiria. Esta emissão tem nome e rosto. Distrito de Leiria. Rádio Alfa, Rádio Antena Jovem, Rádio Cartal, Rádio Clube Cister, Rádio Clube de Leiria, Rádio Clube Marinhense, Rádio Clube de Pombal, Rádio Costa Oeste, Rádio Litoral, Rádio Litoral Oeste, Rádio Lis, Rádio Margem e Rádio Nazaré. Todos na mesma onda. Vamos então à participação da Rádio Lis de Leiria. Bom dia, Leiria. Thank you. Saudações radiofónicas para todo o auditório a nível nacional da emissora regional do dia em Rádio Mês. Estamos há 2 anos ao serviço da população e da região a que nos propusemos servir. Leiria. Lutamos por um ideal comum, a defesa de um património cultural e regional. Não podemos concordar como estação regional com este encerramento de 3 a 6 meses. Mas nós, Raiz, como cooperativa e pagando todos os seus impostos, incluímos também os chefes de família ganhando o seu ordenado, e além dos nossos próprios compromissos como empresa assumidos, perguntamos como será possível satisfazer as nossas responsabilidades. Quando o governo afirma que a taxa de desemprego está a baixar, questionamos quantos desempregados não vamos ter a nível nacional se nova lei da rádio. Encerramos a 24 de dezembro. Será esta a consoada que as rádios locais ou regionais mereciam ou merecem? Será que o sapatinho não tem nenhum presente para nós? Esperamos confiantes que o Pai Natal traga no seu sapatinho boas perspectivas para a juventude. Pois estas rádios locais ou regionais foram e serão a escola, a recolha de muitos jovens e, por que não, a recolha de muitos outros. Participação da Rádio Livre Leiria. Esta emissão tem nome e rosto. Distrito de Leiria. Rádio Alfa, Rádio Antena Jovem, Rádio Cardal, Rádio Clube Cister, Rádio Clube de Leiria, Rádio Clube Marimense, Rádio Clube de Pombal, Rádio Costa Oeste, Rádio Litoral, Rádio Litoral Oeste, Rádio Lis, Rádio Margem e Rádio Nazaré. Todos na mesma onda. Depois das notícias das 10, também as rádios do Distrito de Santarém, primeira participação da Rádio Antena Livre de Abrantes. Bom dia, Abrantes, e uma saudação especial para a Rádio Monte Calvário de Carrapito, Aguiar da Beira, 92.5. Está a transmitir esta cadeia nacional desde as 7 horas da manhã. Rádio Monte Calvário, Carrapito, Aguiar da Beira, 92.5. Cadeia Nacional de Rádio, já estamos quase nas 300, começámos com 276, vamos acabar com não sei quantas. Bom, não vai ter, não vai haver possibilidade de as tomar todas, seguramente. 2 minutos para as 10 da manhã no continente, 2 minutos para as 9 da manhã nos Açores. Bom dia, Portugal. inspiração musical antes das notícias às 10 da manhã, continente 9 nos Açores. E antes das notícias, outro televisão vai para o Alentejo, para a Rádio Covões. Bom dia, Alentejo. Bom dia. Rádio Covões ainda não tinha metido até ao fundo meio. Tempo de sinal. 10 horas no continente, 9 horas nos Açores. Bom dia, Portugal. Cadeia Nacional de Rádio. As notícias com Luís Marinho. No GP agita-se, o presidente ameaça admitir se ele recusa ser um mero espectador. O CP, direção contra-ataque, publicado documento do Comitê Central, Rita Seabra, é acusada de preparar a operação contra o partido em vésperas do Congresso. Precisamos de acesso à universidade, vão ser logo a seguir à Páscoa, quem anunciou foi o próprio ministro da Educação. Linha da Rádio. Todos na mesma onda. E antes do desenvolvimento de um conselho rápido, está a fumar, apaga o seu cigarro. Hoje é dia do não fumador. Junte-se a eles. Tabaco é doce veneno. Tabaco, há muito tempo atrás, era uma planta que curava, era utilizada pelos índios na América do Sul, por exemplo. Mas hoje, o tabaco é uma planta que mata. Só no continente europeu, 1 milhão de pessoas morre devido ao hábito de fumar. Os que fumam não gostam de ser assumidos como viciados ou dependentes. Dizem que gostam de fumar de vez em quando o seu cigarrito, um cigarro para descansar, outro antes do almoço, outro depois do almoço, um antes de dormir, outro quando se acorda. Os que não fumam alertam para os perigos do fumo. Doenças graves podem surgir no ambiente poluído, mas se os deixam ao fim de alguns anos, outros teimam de continuar o vício. Francisco Sousa Tavares é um fumador desde os 15 anos. Ele assume o cigarro é um vício. Dia do não fumador, Francisco Sousa Tavares diz que vai fumar porque lhe apetece, mas ele aconselha os outros a não fazer o mesmo. É caso para dizer, faça o que eu digo, não faças o que eu faço, comece hoje mesmo, apaga o seu cigarro. E então se apagou o cigarro, tem agora uma sugestão. É o último livro de Vargas Llosa, chama-se Tia Júlia e o Escritor. O Abel Batista já o leu. Na época em que escreveu este romance, Mário Vargas Llosa ainda não pensava candidatar-se à presidência do Peru. Talvez por isso tenha feito e a Tia Júlia, o escritor, uma despreocupada da ficção autobiográfica, em que a dado passo, por exemplo, mofa dos seus familiares que esperavam que ele viesse a fazer-se milionário ou pelo menos presidente da República. No entanto, na época, é que se reporta à ação do romance, o jovem Vargas não estava preocupado com esses problemas. Trabalhava nos serviços de informação de uma rádio de Lima e a história, ou a narrativa que compõe este romance, divide-se em dois momentos ou em duas linhas de desenvolvimento diferentes. Por um lado é a narrativa dos sucessivos episódios que marcam o encontro do jovem Vargas com a sua tia Júlia e os seus respectivos amores que vêm a conduzir ao casamento, e o encontro com Pedro Camacho, um polígrafo boliviano que escrevia, realizava e interpretava 10 radionovelas ao mesmo tempo. Esta história é intercalada com uma sucessão de histórias incríveis que são paródias das radionovelas que Pedro Camacho fazia na Rádio Central. O modo subtil como estas duas linhas de desenvolvimento se vai intercalando e se vai contaminando é, indiscutivelmente, um dos motivos do interesse e do fascínio deste romance, que é, ao mesmo tempo, um salutar divertimento, uma reflexão sobre a escrita literária e um retrato inolvidável do universo da rádio. E a Júlia e o escritor, o último de Vargas Llosa. Dia da Rádio. Todos na mesma onda. No GP, nem todos estão na mesma onda. Há problemas internos. O presidente central, Pedro Lopes, ameaçou com isso. Diz que não é informado de iniciativas importantes. Não quero, nem serei, nem nunca serei um presidente honorário do GP. Quero participar, diz participar do plano da vida da central e em todas as suas. E peço que também uma articulação funcional entre o Presidente e o Secretário-Geral. Eu disse que essa articulação se faça. Olhe, dê-me alguns exemplos concretos. Bem, por vezes o Presidente é confrontado com situações de parque consumado e não tem dado esclarecimento para o posterior. Pereira Lopes, Presidente do GT, ou participa na vida da Central Sindical, ou então vai-se embora. E no PCP é a agitação crescente da direção pública hoje, no Jornal do Partido, o Avante, a informação do Secretariado do Comitê Central sobre Zita Seaba. O seu caso é ali historiado, afirma-se que a ex-dirigente iniciou um processo de afastamento em finais de 87 e até lá, segundo ainda o documento, nunca votara contra nenhuma decisão de direção. Afirma-se também que ela se recusou durante todo este processo por várias vezes a falar com os dirigentes do partido e depois vem a acusação final. Zita Seaba preparava uma operação contra o partido nas vésperas do Congresso, invocando a sua qualidade de membro do Comitê Central. Esta é a acusação feita num documento hoje publicado no jornal Avante. E na educação, há uma novidade: os exames de acesso à universidade realizam-se logo a seguir à Páscoa, e quem anunciou foi o próprio Ministro da Educação. É natural que em anos ulteriores seja possível antecipar a prova para o futuro. Neste primeiro ano, que é o ano em que as coisas têm que ser feitas com mais calma, mais serenidade, mais tranquilidade, a prova já de acesso não vai ter lugar, com certeza, antes da Páscoa e muito provavelmente no início do terceiro período letivo. Faltam então 4 meses para as dores de barriga. E na banca, novidades também, o Conselho de Ministros deve aprovar hoje um projeto de diploma do Ministério das Finanças que transforma o Banco Borges Irmão em sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos. Agora, internacional, o tema é ainda as eleições no Paquistão. Venceu o partido da senhora Benazir Bhutto com maioria absoluta. E em Bruxelas, os ministros da investigação dos 12 podem tomar hoje algumas decisões importantes. António Esteves Martins. Esta reunião está a ser extremamente contida, como esperaria os 12 ministros adotarem 3 programas específicos. Trata-se do plano comunitário de apoio às grandes instalações científicas de interesse europeu, do primeiro programa plurianual 1988-1993 de investigação e desenvolvimento tecnológico no domínio agroindustrial e o plano de estimulação da ciência económica 1989-1992. Por seu lado, a Comissão Europeia apresentará aos ministros um primeiro relatório subordinado ao tema a Comunidade Europeia e o Espaço. Curiosamente, este último ponto poderá dar origem à polémica, dado que alguns Estados-membros consideram que a Comunidade Económica Europeia não é competente no domínio espacial. Investigação científica, tema de Bruxelas. Recordando os títulos desta edição, o GT agita-se, Presidente ameaça demitir-se, recusa ser um mero espectador. PCP, direção contra-ataca, publicado documento do Comitê Central, Zita Seaba é acusada de preparar operação contra o partido em vésperas do Congresso. Exames de acesso à universidade vão ser logo a seguir à Páscoa, quem me anunciou foi o próprio Ministro da Educação. E hoje é o dia do não fumador. Cadeia Nacional de Rádio, as notícias às 10, edição de Luís Marinho, com Ana Margarida Matos, António Esteves Martins em Bruxelas e Abel Batista, especialista em leituras. A participação de Francisco Sousa Tavares, Pereira Lopes, presidente da UGT, e de Roberto Carneiro, ministro da Educação. Na técnica, Miguel Paula, Nuno Miguel, José Manuel Cabo, Jorge Pena, Pedro Brinca e Israel Lugo, às 10h30, nova síntese da atualidade. Dia da Rádio. Todos na mesma onda. Uma saudação para Vieira do Minho, Rio Alto Ave de Vieira do Minho, distrito de Braga. Outra das rádios que entraram também nesta cadeia nacional. Já estamos quase nas 300 rádios, de norte a sul do país, de leste a oeste, nas montanhas, nos vales, junto ao mar e junto aos rios. A Rádio Portuguesa, a Rádio Nova Portuguesa, toda no ar, toda junta, em cadeia, nesta cadeia nacional, dia da rádio, 17 de novembro, 88. Não perca dentro de minutos, Fernando Alves, jornalista da Rádio Difusão Portuguesa, numa carta aberta ao Primeiro-Ministro Cavaco Silva. Dentro de minutos, também o testemunho, então, deste jornalista da RDP, Fernando Alves, carta aberta ao Primeiro-Ministro Cavaco Silva. Juntos a nós, os testemunhos de Vítor Cunha Rego, do diretor do Semanário, João Martins, das Produções João Martins, Rita Seabra, Francisco Pinto Altemão, Júlio Isidro, Edith Estrela, Pedro Ferraz da Costa, Presidente da CIP, Miguel Sousa Tavares, Rui Morrison, José António Saraiva, Diretor do Semanário Expresso, Sérgio Godinho, João Mota, António Pedro Vasconcelos, Maria Celina, do Sindicato de Jornalistas, Arões de Carvalho e José Silva Pinto, Diretor do Semanário O Jornal. Quase 300 rádios nesta cadeia nacional. 17 de novembro, dia da rádio, são 10 horas e 8 minutos no continente, 9 horas e 8 minutos nos Açores. Vou encher a boca com isto. Bom dia, Portugal! Rádio Antena Livre, Abrantes, Santarém. Bom dia, Abrantes. Bom dia, Santarém. Já lá vamos também a esta participação desta rádio local nesta cadeia nacional. Esta edição tem nome e rosto. Distrito de Santarém. Rádio Antena Livre, Abrantes. Rádio Antena Livre, Mação. Rádio Antena Livre, Sardual. Rádio Antena Livre, Tramagal. Rádio Bom Fim. Rádio Cartacho. Rádio Clube do Entroncamento. Rádio Clube de Orém. Rádio Cultura e Recreio. Rádio 2300. Rádio Fátima. Rádio Hertz. Rádio Jovem. Rádio Local de Almeirim. Rádio Local de Torres Novas. Rádio Piranha. Rádio Ribatejo, Rádio Voz do Entroncamento, Rádio Voz de Alcanena, Rádio Voz do Sorraia. Todos na mesma onda. Rádio Antena Livre, Abrantes, Santarém, inclui um depoimento a esta participação desta rádio, um depoimento do Presidente da Câmara de Abrantes, Engenheiro José Bioncas. Vamos então ouvir a participação da Rádio Antena Livre. Bom dia. Difusão. Rádio Antena Livre a emitir na frequência de 96.7 MHz em estereofonia a partir dos estúdios em Arciadas, Conselho de Abrantes. Rádio Antena Livre, uma breve história de uma luta já antiga. Falar da Rádio Antena Livre hoje é falar um pouco do que tem sido a luta das rádios livres ou locais para conseguir em Portugal o seu estatuto de maioridade, que mesmo é dizer, o reconhecimento legal que há muito reivindicam. Desde 1981, à procura de uma razão de ser, passando por janeiro de 1982, em que decididamente intentou dar mais consistência e organização à brincadeira inicial que havia sido a Rádio Antena Livre, conheceu até aos dias de hoje momentos altos que decididamente terão que ficar inscritos na história mais geral da descentralização e regionalização de um país em busca de se encontrar no seu todo. E nele, à cabeça, o papel preponderante da comunicação social. Desde a carência mais premente da aldeia mais longínqua à celebração das pequenas vitórias sociais, políticas e económicas da comunidade que servimos, ao relato de futebol de equipas que jamais conheceram os grandes títulos das primeiras páginas, passando pelo disco que se pede para a namorada, ao bloco de notícias aguardado com expectativa, tudo em nós tem encontrado o eco necessário. Mas fomos mais longe. Pelos nossos microfones passaram já, quer autarcas desconhecidos, quer deputados credenciados, para terminar em ministros, bem como os mais altos magistrados do país, presidentes da República. Em todos buscámos mais que o sensacionalismo, o apoio a uma causa de que não desistimos. Daí que também, grande parte das rádios livres em nós tenham encontrado o apoio e segurança para marchar em frente. Marchamos consigo. Marche connosco. Rádio Antena Livre. A rádio que justifica a telefonia acesa. Foi-me solicitado pela direção da Rádio Antena Livre Rural para que me pronunciasse sobre o que foi a minha ação em Abrantes relativamente à implantação das rádios livres. É evidente que toda a gente sabe, a nível nacional, que fui dos primeiros presidentes de Câmara, se não o primeiro, a dar apoio a esta iniciativa, a qual considero uma componente que havia a preencher no poder local, porque entendo que o poder local só é forte desde que haja também uma informação local forte, e como tal apostei em que dar o apoio a rádios locais era um contributo absolutamente válido para o poder local sair mais. Rádio Antena Livre, a rádio que justifica a telefonia acesa. Rádio Antena Livre de Abrantes, distrito de Santarém, participação também nesta cadeia nacional. Esta emissão tem nome e rosto. Distrito de Santarém. Rádio Antena Livre Abrantes, Rádio Antena Livre Mação, Rádio Antena Livre Sardual, Rádio Antena Livre Tramagal, Rádio Bonfim, Rádio Cartacho, Rádio Clube do Entroncamento, Rádio Clube de Orém, Rádio Cultura e Recreio, Rádio 2300, Rádio Fátima, Rádio Hertz, Rádio Jovem, Rádio Local de Almeirim, Rádio Local de Torres Novas, Rádio Piranha, Rádio Ribatejo, Rádio Voz do Entroncamento, Rádio Voz de Alcanena, Rádio Voz do Sorraia. Todos na mesma onda. 10 horas e um quarto no continente, 9 horas e um quarto nos Açores, cadeia.